Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast, mais um podcast começando e nós vamos fazer a segunda parte de Y, O Último Homem. E é a segunda parte porque, se você não sabe ainda, a gente já fez a primeira parte com o pessoal lá do Como Que Pode no Terra Zero. Se você começou a ouvir agora esse podcast, eu recomendo fortemente que você pare ou seu primeiro podcast com a participação do pessoal da Quadrinho lá no Como Que Pode, que tem os 5 primeiros encadernados de Y, e ouça aqui agora o nosso podcast com os 5 últimos encadernados do Último Homem. Aqui é Vitor Azambuja e finalmente nós vamos falar de sexo lésbico. Aqui é o Léo Spy e o macaco é o único macho que sobrou. Eu sou o Ricardo Sorvillo e o segredo da vida é cocô. Eu sou o Márcio Sampaio e pra mim esse Yorick é uma bichona. Eu sou o Matheus Kajima e pelo menos minha cadela ia sobreviver. Aqui é o Vlad e clonagem é uma bagunça. É isso aí, mas antes, vocês já sabem, a gente vai pra nossa leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, tropa! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Eu estou aqui, Ricardo Sorvillo, com o Léo Spy. E aí, pessoal, beleza? E vamos fazer aí falar dos e-mails e dos comentários que nós tivemos, né, sobre o Quadrincast 41, né, que falou de crossovers, games e quadrinhos, né? E antes de mais nada, como esse podcast aqui, né, o Quadrincast 42, falando dos 5 últimos encadernados de Y, né? Vou dar um lembrete aí para antes de você ouvir esse Quadrincast aqui, vá lá no Comic Pod 108, o link vai estar aí no post, para ver a gente e o pessoal do Comic Pod lá falando sobre os 5 primeiros encadernados. Então, não vá brigar com a gente de spoiler se a gente falar qualquer coisa aqui que você não ouviu lá antes, certo? E lá ainda tem o crédito de ter uma mulher participando, né? É. Aqui a gente fala sobre um mundo que só sobrou um homem, mas não tem mulher nenhuma participando do podcast. E lá tem a Nikita. É verdade, Nikita. Eu e a Nikita estivemos lá participando com o Delfim, com o Vlad, com o Kajima, todo mundo lá. O podcast está bem legal também. E vamos falar também aqui do nosso site. Se você ainda não conhece o nosso site novo, estreou em janeiro, tá muito bacana. A gente é meio suspeito pra falar, mas tá muito bacana. A equipe Quadrinho que fez o site, olha só. Exatamente. E uma das coisas legais do site é que a gente tá podendo colocar textos lá, né? Então agora a gente tá publicando os textos, fazendo muita análise de filmes, análise de quadrinhos. O nosso quadrinho comenta que antes era em formato de podcast, agora em formato de texto lá, para mais gente poder ler e poder acessar esse conteúdo aí. Tem algumas coisas legais que a gente está publicando essa semana. A primeira que a gente destaca aí é o primeiro quadrinho entrevista, um novo tópico aí do site, que é para entrevistar gente do mercado de quadrinhos, autores, né, desenhistas, roteiristas, pessoal que trabalha com o mercado e também celebridades aí que são fãs de quadrinhos. E a primeira celebridade que a gente entrevistou aí foi o guitarrista do Ira, né, o Edgar Escandurra. É, o cara realmente é colecionador de quadrinhos, né? O cara entende, ele lê mesmo. Não é aquele cara que de vez em quando lê um pouquinho ou só colecionou a Turma da Mônica na infância, não. O Edgar se amarra em quadrinho europeu e vale a pena ler lá a entrevista dele. Bem legal mesmo, vai ter outras, já temos outras entrevistas aí pra publicar, então tá bem legal. Um outro tipo de texto novo aí é o Top Quadrinho, que a gente vai estar sempre fazendo uns top 10 aí legais aí de assuntos diferentes. E o primeiro é um assunto que surgiu aí na noite do Oscar, que era sobre as trilhas do James Bond. Então o André Facas elegeu o top 10 de trilhas sonoras do James Bond, música tema do James Bond. a lista, lógico, particular dele, e você vai poder ver o que, que ele colocou lá e fazer os comentários, né? Que o importante é você estar sempre participando. E eu já sei, Ricardo, que você não concordou com tudo que o Facas escolheu, né? Não concordei. É, André Facas é hipster, né? Então ele esqueceu alguns clássicos. A minha lista é um pouco diferente da dele, né? Mas é pra isso que serve, pra gerar discussão. E tá ouvindo a gente aí, vai lá no site, vê o top. Ah, não concordou? Põe lá nos comentários. O objetivo sempre é esse. E vamos falar também da nossa parceria aí com a Fiction. Se você ainda não comprou as camisetas do Cyclops Was Right e do Superman Reino do Amanhã, não perca, vai lá no site da Fiction. Você que não conhece a Fiction, entra no site deles, vai ter um link aí no post, né? A Fiction faz camisetas inspiradas em empresas e organizações fictícias, né? Por isso Fiction Corporation. Várias empresas de filmes, de quadrinhos, de games, você vai encontrar lá. Malha de super qualidade, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, aquela qualidade que, se você já viu as camisetas da Fiction, você já conhece. Vai lá, comprar as camisetas da gente lá, que estão bem bacanas. Pode aguardar que tem novidade chegando. Já temos as novas camisetas do quadrinho aí no forno lá na Fiction. Logo, logo vai ter novidade, viu? Olha, eu já tenho as duas nossas lá. Já tenho outras da Fiction também. Meu armário tá cheio de camiseta da Fiction. E, cara, já tô ansioso pras novas, cara. A gente tem algumas novidades aí que o pessoal vai pirar, cara. As camisas ficaram muito boas. Pode acreditar, quando sair a gente vai anunciar aqui, então não perca em breve, não vou dar a data certa, mas em breve tá saindo camiseta nova aí dessa parceria Fiction com a Dreamcast, que é sensacional. E aí a gente já entra no outro assunto, que são as menções e participações nossas aí pela Podosfera. Mas antes, vale falar do pessoal do Eu Gosto de Jogos, né? Participou do Quadrincast Quadrinhos vs Games, né? Eles lançaram a edição 124, falando do lançamento do PlayStation 4. E o PlayStation 4, que é o primeiro videogame invisível do mercado, né? Você não precisa nem passar pano nele, né? Só o controle. Você não precisa gastar com energia elétrica, você não precisa comprar o jogo, você não precisa fazer nada. É só o controle. É, você vê? É uma beleza. O futuro é isso. Bom, e a gente não, o Leandro Laurentino realizou um sonho de infância dele e participou de um podcast sobre os Robins. Ele participou do ArgCast 110. Cara, prova... Fala de todos os Robins, cara, imagina o Leandro. É. Não, prova de que o mimimi no Twitter funciona, né, velho? Ele foi voluntário, né, tipo, praticamente ele intimou. Se ofereceu... falasse só do Asa Noturna, ele já tava feliz, né? Ele vai falar de todos os Robins, é uma overdose, é uma catarse de Robin, assim, é um negócio. O Leandro é tão filho da mãe que ele vai fazer a família dele inteira ouvir o ArgCast 110, mas nunca fez ninguém ouvir o Quadrincast. Isso é verdade. O Leandro deve estar molhado até agora, cara, de ter participado. Me poupe dessa visão, por favor. Agora vamos realmente pros comentários, né? Comentários do Quadrincast 41. Foi uma nostalgia legal, né? Falar dos games antigos aí. Falar dos encontros entre os personagens de quadrinhos e dos games. E vamos começar com o comentário do Ilapso, né? Que participou com a gente lá. Um abraço pra ele, pro Ninja Inimigo, pra todo o pessoal do Eu Gosto de Jogos e Diversão. E o Ilapso falou o seguinte, que ele foi bicampeão do First, né? Ele já tinha sido First outra vez. Muito feliz de fazer parte da tropa, né? Pô, a gente que fica feliz de ter uns caras assim, gente fina como vocês na tropa. Grande abraço pra vocês. É, participar da tropa tem suas vantagens e desvantagens, tá, Ilapso? Olha só, agora você participa de algumas gravações, mas você não ganha mais camisa. Contente-se em participar com a gente. Eu acho que ele vai se arrepender. Acho que ele se arrependeu um pouco. Tarde demais. Teve comentário também do Lifel Begins. Eu não sei se ele faz esse nick é alguma alusão a um filme que ele gostaria de ter do Lifel Begins, tipo Batman Begins, né? Mas não sei o que dizer nesse momento. E ele fala que essa nova temporada do quadrinho está impecável e a gente agradece. Agora Nós somos podcast, texto, em breve vídeo, já tem camiseta, lançaremos até action figures do pessoal da Quadrim. Ah, é. Pô, não tem o boneco dos lutadores do UFC? Não, vai ter lá, cara. Um dia nós vamos chegar lá. Não sei quem vai querer comprar um bonequinho do Facas, por exemplo, mas até aí... E o bonequinho do Leandro, né? Que você compra dois pelo preço de um, por causa do tamanho, né? Eu acho que pode fazer sucesso, porque vai ser o bonequinho mais barato, né? É, pode crer. Liefel Begins fala, inclusive, do nosso apresentador, né, do Laurentino, comentou que não conseguia entender o Berserker Barrage, mas acho que o Drill Claw do Wolverine era ainda pior. Cara, é verdade, esse golpe era muito estranho mesmo, né? Ele pulava, virava assim na horizontal e girava, como se fosse uma furadeira, né? Cara, com as garras, assim, era muito esquisito mesmo. Cara, só do cara entender e saber os nomes dos golpes, ele já joga mais do que eu, cara. Porque eu nunca soube o nome de nenhum golpe desse jogo. Eu sabia lá ficar socando os botões com o Hulk até ganhar de alguém, cara. Isso eu sabia. Eu só jogava com o Hulk. Sempre variava. Eu variava dos personagens até eu achar um que eu me adaptava melhor. Bom, tivemos o comentário também do Herbert Berbert. Cara, que raio de nome é esse, cara? Tô tentando entender. Herbert Berbert. Ele fala que ele tá lembrando aqui que no jogo do X-Men Children of the Atom, o Akuma era um personagem secreto, onde tinha que seguir uma sequência para que ele pudesse aparecer. É verdade, você tinha que fazer uma sequência. Agora não me pergunte qual é. Aí você procura aí na internet, que certeza que tem um tutorial aí explicando. E tem o comentário também do Gabriel Siqueira, né? Que ele faz uma revelação aqui, na verdade, muito triste, que reflete o nível educacional do Brasil, né? Ele fala que nos anos 90, quando saiu X-Men vs Street Fighter nos fliperamos, ele parou de ir à escola pra ficar jogando. Ele gastava a grana do lanche nas fichas, cara, pra jogar a tarde inteira. Coisa feia, Gabriel. Por isso que você é assim hoje. É. Provavelmente não trabalha. Ou pior ainda, coleciona quadrinhos e não estudou. Né? É isso. Agora aí. Aguenta. E ele fala aqui, ó, pra qualquer jovem que acompanhava os gibis dos X-Men, gastava os dedos no controle do Super Nintendo jogando Street Fighter, se deparar com um game com esse crossover era no mínimo extasiante. Isso é verdade, cara. Quando começou a lançar esses crossovers aí da Capcom, eu que nunca fui muito fã de Street Fighter, sempre preferi o Mortal Kombat, eu jogava porque estavam ali os meus personagens preferidos, cara. É, isso era sensacional, né? Só que foi uma grande jogada. E é que ele termina falando que acompanha o Quadrincast há um bom tempo, mas em raras ocasiões sente que haverá relevância em comentar algo. Olha só, Gabriel, não precisa se diminuir tanto, né? Você já estudou tão pouco. Pode comentar o Quadrincast. A gente não sacaneia muito, não, só um pouquinho. Não, continua, sempre comente. Todo mundo fala isso e é verdade, cara. O pagamento do nosso trabalho aqui, né, é o comentário de vocês, cara. Então comente toda vez. Faça como o nosso amigo Thiago Machado, que tá sempre comentando aí. Inclusive, o Thiago Machado, ele não comenta, né? Ele faz uma resenha, assim. A gente vai até resumir aqui pra... Porque não dá tempo, né? Porque o comentário do Thiago Machado é sempre bem completo, né? Acessem o site do Quadrim para ler o comentário do Exatamente. Thiago Machado. É praticamente um texto extra do site. É, né? Thiago Machado já é um colaborador honorário já. É. E ele fala que, embora ele tenha parado com o videogame, né, tempo e dinheiro, não deixou de jogar o Marvel's Capcom quando vai na casa de algum amigo, né? Ele fala ele fica filando o videogame dos amigos. É, verdade. O cara chama ele pra comer uma pizza, alguma coisa, ele fala, tá, não sei o que. Aí ele já senta no sofá, já liga o videogame, nem pergunta se pode. É o esquema esse aí. Ele fala que o Art of Fighting, salvo engano, foi inspirado num mangá, mas parece que o mangá não é tão emblemático quanto o jogo, fora os direitos serem comprados pela SNK. Aí, Thiago, na verdade, o Art of Fighting veio do Fatal Fury, que virou um anime em 92. Mesmo ano do Art of Fighting. Talvez essa foi a confusão que você fez. Seguindo, ele fala que algo similar que ocorreu com o Strider, que era um mangá, virou jogo pela Capcom e comprou os direitos, né? O mangá era do Strider Hiryu mesmo, que é o mesmo personagem. E aí ele já começa a viajar aqui, né? Ele quer um jogo Disney vs Star Wars vs Marvel vs Capcom vs Shonen Jump. Ele não quer mais nada, né? Quer mais nada. Só isso, não quer. Quer botar a DC junto também, não. É, né? é. Versus DC, versus Mutante. Aí é o que nós falamos lá, cara. Vira Mugen. Vão ser 300 personagens, né? É. O jogo vai vir em 5 Blu-rays. Você vai ter que vender sua mãe pra comprar esse jogo, Thiago. E tá aí, seu desejo realizado. Bem feito. Aí, né, ele finaliza aqui com uma dúvida. Ele fala, sente da importância dos videogames no mundo, em especial no Japão. Vocês sabem como é visto os quadrinhos da Marvel e da DC na Terra do Sol Nascente? Qual das duas é maior lá, né? E como as duas empresas enxergam o mercado fora dos Estados Unidos? Olha, cara, isso aí é um assunto muito interessante, acho que até é meio extenso pra gente ficar falando aqui. Você acabou dando uma ideia bacana pra um quadrincast futuro aí, viu, Thiago? Então, nós vamos conversar aqui e vamos dar um jeito de colocar essa discussão num podcast futuro aí, que eu acho que é um assunto bem legal aí pra gente conversar, até chamar um pessoal que entenda desse assunto, às vezes alguém que mora no Japão e tal. Quem sabe? A ideia é muito bacana. Eu já lembrei de duas pessoas imprescindíveis para esse quadrincast, né? Mas eu não vou falar agora para não estragar a surpresa. É isso aí. Aguarde. Bom, e vamos pro nosso momento abraço aí, né? Um momento sempre legal que a gente manda um abraço para todos os amigos aí da podosfera. É um momento carinhoso. É aquele momento amigo, né? Aquela coisa legal. Um abraço aí pro Thiago Lamônica, que mais um que virou fã de Walking Dead. Pô, todo mundo é fã de Walking Dead, cara. Ao Pablo Casado e ao Hector Lima, que retweetaram nossas matérias sobre o Sabor Brasilis. Eu tô doido pra ler, cara. É, eu também. Eu li a sinopse e achei sensacional. Eu fiquei com uma inveja do Facas, aquele filho da mãe que teve o prazer de ler e resenhar, cara. Logo aí quero adquirir pra poder ler, porque eu achei a ideia muito legal. Um abraço pra Mariane Gaspareto, né? Então deixem ela discutir os quadrinhos em paz, caramba. O pessoal tava pegando no pé dela aí, pô. Um abraço também ao Pedrinho do Geek Talk. Um abraço pro nosso amigo Carlos Torinho, né? Que gosta do Hulk do Ang Lee, né? Bom, todo mundo tem um defeito. Só eu também gosto, tá? É brincadeira. E um abraço também pro pessoal do New Frontiers Nerd, que acha meio legal. O que ele quer dizer com meio legal? Eu acho o Hulk meio legal, a gente só não perguntou pra ele se é metade de cima ou metade de baixo. Então, fique aí pra você resolver. Um abraço aí ao Bruno José, que elegeu o Quadrincast Games vs Quadrinhos como o segundo melhor. O melhor pra ele é Guerras Secretas. Cara, isso aí é meio pessoal isso. É, né? eu gostei tanto de um quanto do outro, né? Eu discordo porque eu não participei de nenhum dos dois. Então eu não acho que nenhum dos dois é bom, assim, o suficiente. Mas o de Guerras Secretas é sempre lembrado. É muito engraçado, cara. É sempre lembrado. Certeza é o Quadrincast mais engraçado de todos. É. Precisamos fazer outros nesse naipe aí. E também um abraço aí pros nossos amigos do Baile dos Enxutos, né? E nós já colocamos vocês lá no FF do Twitter, pô. Para de reclamar. Eles choram toda sexta-feira, né? Verdade, meu. Cadê a gente? É bom, pronto. Vocês já estão lá. Tá lá, fica tranquilo. E o último abraço, mas não menos importante, é pro João Norberto, que se emocionou quando jogou com o trio de Vingadores em Marvel vs Capcom 3. João, você é um saudosista. Você não tentou experimentar lá uns trios diferentes lá? A gente falou, sugeriu aí, sei lá, pega lá uns caras diferentes aí. Pra que ser tão restrito? É uma cilada, viu? Agradecendo aí todo mundo que retweetou a gente. Acesse lá o Twitter. Se nós já não chegamos a 900 seguidores, estamos pra bater aí. Já passamos os 800 fãs, né, no Facebook. 800 fãs no Facebook. Então, vá lá, siga a gente. A gente tem sempre o pessoal do Quadrincast no Twitter direto. Olhando agora, faltavam 5 seguidores. Espero que no dia que você estiver ouvindo esse podcast já tenha passado os 900 seguidores. Porque se não passar, a gente não vai publicar o Quadrincast. Agora, se você... é sempre na condicional, né? É, mas se você tá ouvindo é porque passou. E acesse o nosso Facebook também, o Facebook sempre tá com postagens legais aí. O pessoal também discute bastante pelo Facebook, uma galera muito legal aí comentando nos nossos posts lá. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser tanto pelo Twitter, né, que é o @quadrincast, o Facebook, facebook.com/quadrincast, e o nosso e-mail, né, Léo? É, o quadrincast@quadrin.com.br. E lembrando, né, já vamos dar um aviso, que o nosso Twitter tá migrando do Quadrincast para Quadrin, né? Nós temos aí o @quadrincast, temos o @quadrin, e aos poucos nós vamos fazer essa migração até para ficar tudo de acordo com o nosso site novo, né? Pouco tempo aí nós vamos estar migrando todas as nossas postagens lá no Twitter do @quadrincast pro @quadrin. É, quem já segue não vai mudar nada. Você Exatamente. Vai continuar seguindo a gente, porque a gente vai mudar o nome. Mas o pessoal que dá o FF aí toda sexta-feira, é só se ligar que vai mudar, mas a gente vai avisar antes. Então, de @quadrincast para @quadrin. É isso aí. Vamos aí falar dos 5 últimos encadernados do Y, o final dessa baita história aí. Posso dar uma dica? Mulheres não ouçam. É, tá meio chauvinista o negócio. O Márcio está participando, mulheres não ouçam. É, isso já diz muito. Então, é com você, senhor Vitor Azambuja. Tocou o plantão da Rede Globo. Se tocou o plantão da Rede Globo é porque é coisa seríssima. E é isso aí, você sabe, tá acostumado com o Quadrincast sempre no mesmo horário, toda quarta-feira, 7 horas da noite, e você notou que o Quadrincast atrasou, mas foi por um bom motivo. Os nossos amigos da Panini Brasil resolveram presentear a galera, os ouvintes do Quadrincast. Isso aí, então se você está ouvindo esse podcast agora, vai começar a ouvir o podcast Y agora, presta atenção no post que está no site. No post vai ter lá a super promoção. Você quer ganhar todos os encadernados que a gente vai falar aqui no... Sabe que você quer ganhar todos os encadernados que a gente está falando aqui nesse podcast? Isso aí, os encadernados de 6 a 10 de Y, o último homem da Terra. É isso aí, você quer ganhar? Então presta atenção no nosso post. Dá uma olhada na mecânica lá, faz o que tem que fazer e, cara, você vai estar correndo o risco de ganhar 5 encadernados de uma vez só. Então, cara, moleza assim, só a gente aqui do Quadrincast em parceria com a Panini Brasil vai dar pra você. Então, se prepara, mas vai ter que ler o post, não vou avisar nada. Vai lá, lê o post e vem aqui, cumpre e aí você tá concorrendo, beleza? Valeu? Então... vamos voltar à predição. Tá, pessoal, já ouviu lá o podcast do Comic Pod, 5 primeiros encadernados, já sabe a história, já sabe que a gente tá falando do York Brown, da praga que matou todos os cromossomos Y, não foi só os homens, né, foi tudo que é animal, mamífero. As tartarugas morreram. Cara, que eu me lembro é todo animal com cromossomo Y, cara, mas eu não sei, bactérias... É que você falou mamífero, certo? No momento da série, eles falam que os insetos ainda vivem e tal. Na verdade, eles falam só dos mamíferos, né? Tem uma parte lá no... mais pro final da série que eles mencionam que os répteis ainda vivem e tal. É porque tem algumas espécies que o cromossomo Y não define qual é o masculino. Ah, olha aí a explicação científica. Bom, perfeito. Mas infelizmente temos que falar do protagonista da série, né? Então, é o por macaco, onde andar? Né? A partir de agora é o macaco, né, cara? Porque no... o protagonista moral é o macaco, né? Teórico é a bichona do Yorick. O protagonista que vale é o macaco. Tá, mas em que ponto lá do último encadernado que a gente falou? o encadernado número 5 a gente deixou o Yorick e seus amigos. No último encadernado, aquela ninja lá, a Toyota, tinha sequestrado o Ampersand e levado pro Japão. E aí eles iam pegar um navio pra tentar chegar no Japão e recuperar o macaco. O que é uma perda de tempo do caralho, né, cara? Vamos pensar, os caras estão numa missão pra salvar a humanidade, aí eles resolvem atravessar o mundo pra ir buscar um macaco. Eles estavam passeando, né? Não, eles descobrem que o macaco é a chave para a salvação da humanidade. O Yorick, como previsto, é um inútil. O Yorick é completamente irrelevante. Eu imagino que isso já tenha sido discutido, cara, a exaustão, mas o Yorick é o pior protagonista de uma história em quadrinhos de toda a história. Ele é um ser tão insignificante que o macaco é mais importante que ele, cara. Não, ele só tá vivo por causa do que o macaco jogou merda nele, né? Isso tudo já foi explicado no último encadernado, eu que tô por fora. A ninja, a Toyota, ela some com ele, né? Sequestra o Ampersand e obriga os três a ir pra estrada de novo atrás dele, né? Porque ele é a chave, né? E aí é onde começa esse encadernado que a gente vai falar agora, que é o Menina com Menina, que começa com eles num navio de cruzeiro, né? Num transatlântico lá, indo pro Japão. Se me permitiu a parte com o sugestivo título desse... Você imaginava que a série finalmente ia começar a valer a pena. Né? Finalmente ia engrenar, né? A capa também é muito sugestiva. Né? A situação onde deixamos a doutora Allison e a gente 355 no encadernado anterior também é sugestiva, né? Exatamente. Mas a capa já entrega, né? É, a capa já entrega e, pelo menos nessa edição, o Matthew Vaughn, de fato... Vai a fundo, Brian, né? Brian, Brian, Brian Cavone. Matt é o diretor. É, bota o burrinho aí. Vamos chamar ele de cagão e pronto. O BKV, como dizem os íntimos dele, né? Entrega e a gente de fato vê um pouco de ação aí, né? Não muita, né? Porque afinal de contas não é um gibi pornô. Mas elas chegam às vias de fato, né, amigos? Antes de chegar nessa parte, que, né, que vocês já disseram que ela é a mais importante do arco, né? Já, não, já, ela tá da série, já entendemos, né? Né? Já série. Entendi. Mas o que acontece? Eles são descobertos de novo, né? Pra variar, né? Todo arco acontece isso, né? O mundo tá uma zona e eles não conseguem nem se esconder, né, cara? A tripulação do navio acaba descobrindo eles, né? E aí o Yorick acaba fazendo amizade com a capitã do navio, né? É, ele é uma bota amizade nisso, né, cara? A capitã do navio malandramente bota lá as mulheres num quartinho separado, onde elas ficam bem juntinhas, começam a se conhecer melhor, e chama o Yorick pra ver um negócio na cabine dela, né? Aí ela serve um vinhozinho... Conhecer a coleção de selos dela. E aí ela bota um vinhozinho, né? Vem com aquele papinho pra ela, ah, não, é, porque sabe que eu adoro literatura. E o Yorick não sei como pega a mulher com aquele papo, né, de que ele cursa literatura e tal, ele cursava, né, literatura. E tal, e nesse papinho, e o Yorick lá conversando, e ela se agarra nele, se joga nele, a australiana gostosona lá que atende por capitã desse navio. Não, e sendo ela uma tremenda gostosa com uma boca igual a da Angelina Jolie, o máximo que o nosso herói conseguiu fazer foi dar meia dúzia de selinho antes de se sentir culpado porque a Beth estava esperando por ele em algum lugar da Austrália. Não, eles foram interrompidos. Não, mas ele já tinha parado por viadagem antes da interrupção. ele tava fazendo um charminho, o cara é o último homem da Terra, entendeu? É, pois é, não sei. Não, mas ele faz charminho a série toda, porra. Eu acho que ele tinha um plano, cara. Eu acho que na real ele queria fazer uma suruba e não sabia como tocar no assunto. Eu acho que ele só tinha fetiche por Beth, né? Exatamente. Só come Beth da história, mas vamos chegar lá, ainda não chegamos, né? Já pegamos uma Beth só por enquanto, né? Que não é nem a dele. Ele já tinha que se sentir culpado logo. Já comeu uma, come as outras, porra. Era a missão divina de repovoar a Terra, cara. Já, porra. E os preceitos mudaram, pô. Mano, eles estavam jogando batalha naval, nem dando uns catas. Exatamente, estavam jogando batalha naval, cara. Quem tava dando os catos era a doutora com a 355, né? Nesse meio tempo, né? Já tava voando calcinha e sutiã pra tudo que é lado, né, cara? Tu vê, até a 355 que não gostava da coisa é mais eficiente que o Yorick. Não, o que eu acho mais legal é quando o Yorick pega as duas lá. Ele fica todo putinho, né? Reprovação, né, cara? Ele fica, não, ele então, fica sente traído pelas duas. Não, mas ele fica com aquela cara de mané dele, né, cara? Em vez de fazer o que qualquer pessoa normal faria naquela situação, fechava a porta e se juntava à festa. Mas não, ele fica lá com aquela carinha dele procurando um Dramin e sai correndo. Ah, meu. Cara, mas ele é tão bosta, cara, que ele teve a oportunidade de pegar essas mulheres a todo momento durante a série, cara. Ele praticamente vive na companhia das duas e ele não chega nem perto, cara. Não ia ser nessa hora que ele ia fazer alguma coisa. Cara, mas nessa hora que você simplesmente tira a roupa e fecha a porta, cara. Não fala nada, né? Eu não preciso falar nada. Será que ele era broxa, cara? Será que ele tinha um problema, assim, não tinha mais Viagra? Bom, devia estar sobrando Viagra no mundo, né? Ele tava apaixonado, cara. Vocês não entendem. Porra, o romantismo morreu, né, cara? É, pô, ninguém mais acredita no amor nessa porra. Olha só, eu acho que até a Nikita, cara, não brigaria comigo se eu fosse o último homem, cara. Ah, tem que entender, né, pô? Olha. Tem que entender, cara. Olha só, tem uma responsabilidade, pô, né, cara? Foda vai ser o cara explicar porque que usou camisinha, né? Com esse papinho de repovoar a terra. Nesse arco aí também aparece a Rose, né? Que é um outro personagem que vai ser importante aí até o final da série, né? Tem um personagem mais importante que aparece nesse arco, que é a Bonnie. É verdade. É a macaquinha, né, cara? Na falta de um macaco, os caras acharam outro, né? O macaco tinha que ser recompensado de alguma forma, né? Além dele ser o protagonista, né? Cara, eu fico pensando, cara, se a série fosse ao contrário e só sobrasse homem na face da Terra, não ia acontecer mais nada, né, cara? Ia ter uma guerra, ia morrer todo mundo. Cara, a gente não ia fazer porra nenhuma, porque eu tô com o Seinfeld nessa teoria, cara. Os homens só fazem as coisas pra pegar mulher, cara. Nenhum homem trabalha de boa vontade, cara. A gente trabalha pra ter dinheiro e pegar mulher. É ficar jogando videogame até todo mundo morrer, porque ninguém ia cozinhar, ninguém ia comprar comida e pronto. De inanição, cara. O Ricardo ia ficar jogando videogame. Não, e tem outro detalhe, né, cara? As mulheres ainda tinham uma justificativa pra tentar clonar os homens e tal, porque a mulher tem a necessidade, né, da figura, assim, né, do falo, né? Mas o homem não, né, cara? O homem se resolve com a mão, não ia perder muito tempo tentando clonar ninguém, ia morrer sozinho jogando videogame batendo punheta. Olha só, esse é um depoimento muito triste pra quem acabou de casar, hein, cara? Não, mas o que acontece aí? A Rose, que é uma espiã infiltrada lá das australianas, tenta passar um sinal, alguma coisa, e é descoberta, né? Porque as mulheres lá daquele navio, elas estão carregando drogas, né? Isso, então, elas são traficantes, né? Mas não fica claro no começo, né? No começo você acha que a Rose é a vilã da história. É, exatamente. E que tem um submarino bandido, assim, tentando capturar esse navio, que é um navio que estaria numa missão legítima levando mantimentos, né? Depois que... Não, e é um plot twist absurdo, porque a mulher de tapa-olho não é vilã, cara. Exato, né, cara? Eu acho que é só ela e o Nick Fury, cara, que usam tapa-olho e não são vilões, cara. Não, e é uma linha de história que faz muito sentido, assim, né? Ter alguém se aproveitando dessa dor toda pra traficar drogas e tal. E... Tem um quadro até bem interessante no meio do arco, né? Que eles falam que a ópera de Sydney virou uma cracolândia. É, virou uma cracolândia, exatamente. Então as mulheres estão todas lá se drogando, se acabando lá e viram um cenário horrível, né? Mas isso que o Kajima falou combina bem com a dualidade que o Brian Cavogan bota na série toda, né? Porque até aparece a capitã do navio justificando moralmente o que ela faz, né? Porra, o mundo exatamente. Tá fudido. As mulheres não perderam a família inteira, sabe? Deixa se drogar lá, é como levar remédio pra quem tá doente, né? Sim, ela menciona, inclusive, que como sumiu o Prozac, sumiu o Valium, sumiu todo tipo de antidepressivo, eles voltaram pra primeira utilização básica do ópio, que era fazer a heroína para as mulheres terem alguma válvula de escape. É, para quem não sabe, ópio se planta, né? Vem da papoula, é só plantar e colher, sei lá como, cultivar. Por isso que não precisava, não dependia das indústrias farmacêuticas, né? Mas a falta maior não são os remédios, não, cara. Eu acho que isso é tudo falta de pau aí para essas mulheres. Pô, cara, tem uma hora que eles falam na história que o que elas mais sentem falta é cosmético, cara. Ai, meu Deus. Que quando deu a praga, as mulheres assaltaram o supermercado, deixaram comida, mas levaram tudo que é cosmético, shampoo, E tinha uma outra parte que elas falavam que dariam qualquer coisa pelas pilhas pra poder trocar o vibrador. É. Porque, diga-se de passagem, né, o único pauta que tá disponível não serve pra nada, né? Pra nada mesmo, né, cara? Cara, como é que nenhum grupo feminista não processou a autora, a editora? Eu não soube de nenhuma confusão, cara, nessa série. Não, mas a série, ela tem esse humor, assim, mas ninguém ela levou não... a sério, né? Não, mas ela não é depreciativa pras mulheres, né, cara? Eu, pelo menos... É, isso aí foi... Inclusive, a gente discutiu isso também, só, né, no outro podcast, né? Não dá nem pra levar isso não chega nem a ser um argumento, porque, na verdade, todas as mulheres da série ali são personagens fortes, né? É, O personagem mais fraco ali é o Yorick, é o mais... Exatamente, cara. Se fosse pra ter protesto, teria que ser da ala masculina, porque o único representante que sobrou do sexo masculino é o inútil. Protagonista moral é o macaco. É que o homem não se preocupa com essas bobeiras, não vai sair protestando, né? É que os homens ficaram esperando, não, mas agora que no menino com menina ficou bom, né? Deu o lesco-lesco lá com a lescagem, vai ficar melhor agora. Até o final o cara bota uma de verdade, assim, uma boa, mas não, na verdade não. Mas é legal, nesse tópico eu acho que o Brian Cavon se saiu muito bem, porque tem as histórias intermediárias entre os arcos, né, que abordam um pouco esses outros lados da série, até com uma espécie de metalinguagem, assim, e ele sempre enche a bola das mulheres, assim, né, elas discutindo se o mundo tá melhor ou não sem os homens e tal, e a conclusão geral que tá, né, cara. Você acha? Eu acho que na série, elas, quando a gente chegar pro final, a gente pode falar nisso, mas a própria personagem Alter, ela acaba assumindo uma posição de controle lá da força militar de Israel, do Oriente Médio e tal, porque quem fazia guerra, 90% eram os homens, né, cara? Então morreram todos os homens, a guerra praticamente acabou. É, mas é complicado você falar isso, porque na história se passam, até esse ponto, acho que se passaram 3 anos, e ainda tá tudo destruído, sabe? Não tem transporte direito, tá tudo zoneado, então... É que metade da população se foi, né? É, sim, mas daí você falar que o mundo tá melhor é meio complicado, né? É, eu não acho que esteja, cara, porque, pô, não tem infraestrutura de transporte. Eles voltaram pra época de escambo. Não, mas eu quero dizer que... Trocando lata de ração de cachorro por outros produtos. Não, mas não, eu não quis dizer que o mundo tá melhor agora, nesse momento da história. Eu quis dizer que tem uma discussão que permeia a história, que é se o futuro da humanidade está em melhores mãos só com mulheres ou... do que estaria se os homens continuassem dominando a sociedade como eles dominavam, né? É. Mulher não sabe nem dirigir, cara. Imagina um mundo dominado por mulheres. Cara, e eu aboli os carros, cara. Não, o Y não teve nenhum problema de processo com feministas, mas o Quadrincast vai ter, certeza. Certamente. Vitor, eu acho que há essa discussão, mas acho que nem as mulheres mesmo chegam à conclusão de que tá melhor. Fora aquele grupo lá, feminista lá, doido. Tem as filhas da Amazônia lá? Isso, é... Não, são as Amazonas, né? Elas são tratadas como Amazonas. Amazonas. Liderada... Fora elas, ninguém tem certeza de que o mundo tá melhor, não. Tá uma zona. E no final aí desse encadernado tem aquela história com a Beth 1, né? A primeira Beth conta aquela história em que ela é aprisionada pelas aborígenes lá. Mas só pra não deixar o encadernado sem final, depois do plot twist que a gente tava comentando, na verdade a gente descobre que quem tá atrás do navio de York lá é a Marinha Australiana, né? Que tá tentando deter o tráfico de heroína pro país e tal. E a Rose é uma soldada australiana e aí depois o submarino acaba afundando o navio de York e eles resgatam o York e aí sim o York, a 355 e a Allison e a Bonnie, né? Esse lance das australianas é interessante porque a Austrália é um dos poucos países que permite mulheres na marinha. Então quando teve a extinção dos homens, eles estavam muito mais preparados do que os outros países, né? Isso, é o mesmo caso de Israel, né? Que é um dos poucos países que tem exército composto por mulheres, né? Isso. Tem o retorno da Alter, que chega e faz nojeira, né? É no final desse arco já que aparece a mãe do York lá em Washington, no gabinete dela. Nesse arco, ela tá sendo julgada pela Sadie lá, e aí ela a Sadie é morta pela Alter e as mulheres que passaram pro lado dela, né? Exatamente. Dá a entender que ela meio que deu um golpe de estado ali e assumiu ali o posto mais importante, né? Isso. É, exato. Isso é aquela clássica lição, né, que a gente sempre deixa pros protagonistas de filme, ação, história em quadrinho. Quando você derrotar o vilão, dá uns dois tiros na cabeça dele. Não deixa ele sair andando, não deixa ele preso, ele vai voltar, cara. A gente tinha falado no outro episódio, lá na parte 1, que a estrutura do Y tem essa coisa de série de TV, né? A gente comparou muito com a questão de série de TV, né? O fato da Alter voltar, né, é como se um antagonista da primeira temporada estivesse voltando lá na terceira e tal, pra dar uma mexida na história, né? Isso, ela passa um tempo sem aparecer, né? Essa analogia de série de TV é muito boa mesmo, porque ela lembra, inclusive, Lost, né? Porque ele tem muito flashback sem avisar, então daqui a pouco você tá vendo um arco, uma história lá do macaquinho fugindo, que você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo na história seguinte, ele já tá junto com os caras de novo, aí o Inútil tá barbado. O Brian K. Vogel escreveu Lost também, né, cara, depois, então... É, então, você nota que tem uma estrutura parecida com a de Lost na história de Y, né? Nesse sentido de ir e voltar no tempo sem deixar claro o que tá acontecendo. É, só que Y é bom, né, cara? Não, não vamos mal dizer Lost aqui, porque eu sou fã. No final tá todo mundo morto. É, era tudo um sonho. Mas no caso de Y é verdade, isso, né, cara? Pelo menos todos os homens estavam de fato mortos. A questão das israelenses é interessante também, porque as israelenses, a partir de agora, passam a ser os grandes antagonistas da série, né? Porque nos encadenados anteriores você tinha as Amazonas lá e tudo. Só que acabou, né? As Amazonas, a líder morreu, elas debandaram e tal. Agora as israelenses aparecem como o grande antagonista e vão permanecer assim até o fim da série, né? É, elas são a única força verdadeiramente consistente o suficiente para representar uma ameaça para os protagonistas, que nesse ponto da série já estão deixando de viajar aos Estados Unidos, estão viajando o mundo inteiro, né? Mas tem uma última história nesse encadernado que é centrada na Beth, aí a Beth do York, né? A Beth 1. É a parte que uma mulher que parece minha empregada chega e fica dando umas cuspidas, né? Ela fica meio loca de droga. Não, mas ela tá na Austrália assim, logo depois de ter sido capturada, ou ela tá capturada ainda? Pelos aborígenes. Não, ela tá capturada pelos aborígenes. Ah, então. A mulher que parece a minha empregada é uma aborígene. Ah. Eu tenho certeza que esse quadricast vai gerar processo, cara. Mas a Beth é gostosinha, né? A Beth é bem gostosinha. 90% das mulheres que aparecem em Y é gostosinha, o que me deixa ainda mais revoltado com o Yorick. Mas quando aparece os peitinhos, fica melhor ainda, né? Porque ela aparece assim, não muito. É, mas... não, ela é a que mais aparece pelada na história. É. Mas pro final, então. É, olha. Mas enfim, vamos chegar lá. Mas chegar ali, lá. Essa história é mais pra contar um pouco, fazer um pouco de background dela, né? Os personagens mais importantes da série têm uma história ali de background, igual a gente tinha falado lá, um flashback do Lost e tal. E é mais pra isso, né? Nem tanto o fato dela tá bem louca e tal. É só um artifício pra contar um pouco da história dela, né? Cara, eu acho que é pra contar um pouco a história dela e pra situar o fato de que ela não estaria na Austrália no arco seguinte, porque ela teve a epifania lá que o Yorick estava vivo e eles tinham combinado de se encontrar em Paris. Isso. Tá? Isso justificaria o fato de mais tarde eles não encontrarem ela na Austrália, né? Isso foi uma solução de roteiro, né? Pra... É, mas que desculpinha, isso, né, cara? Exatamente, cara. Você vê que foi uma edição bem de roteirismo mesmo, né? Porque foi uma história curta, uma única edição. Lembraram lá que a Beth estava capturada pelos aborígenes, fizeram uma historinha muito louca lá do flashback dela com o Yorick, brincando de arminha d'água, trepando, fazendo um negocinho lá, e ela falando que ia fazer o estágio na Austrália e marcando de se encontrar em Paris. Eu não acho não, cara. Eu acho que essa história é bem importante, porque até agora a Beth era só citada. Ela não tinha aparecido, mesmo só, a não ser naquela primeira história que ela estava falando no telefone com ele. Mas ela não tinha aparecido mais. E agora, a partir desse volume, ela vai começar a aparecer mais. Então é importante você apresentar essa personagem, é importante que o público se identifique com ela e entenda a história dela, né? E talvez também para mostrar como o relacionamento dos dois realmente era forte, né? O que justificaria um pouco aí tanta viadagem do Yorick em querer encontrar só a Beth, não como mais ninguém além da Beth. Cara, mas pensa só, a mulher tá lá do outro lado do mundo, drogada, e ela tem uma visão que diz pra ela que o cara tá vivo e onde ele vai estar. Tu imagina esse cara traindo ela, velho. A mina é telepata, cara, ela ia saber na hora. Esse é o cara que chega no bar pra tomar um show com os amigos, o telefone tá tocando já, cara. Mas aí eu concordo que essa história serviu pra gente conhecer mais ela, porque até esse momento, cara, a gente tá pouco se fudendo pra Beth, cara. Tipo, a gente xinga o Yorick por ir atrás dela, cara. Então até esse momento ela é ninguém na série. Aí tu quer dizer que nesse momento a gente vê os peitinhos dela e até... É, aí já vale a pena, né? Aquele peitinho já vale a pena. E aí fica a dúvida, né, cara? Era natural ou era silicone? Aí... Era natural, pelo caimento era natural. Falou o especialista. Ali a hora que ela tá amarradinha na árvore ali, cara, pô, pode notar, cara. Nerds furiosos nesse momento, pegando seu encadernado de Y, número 6, tá, gente? A última história. Não é difícil de achar, também explícito ali. Mas então, chegamos ao sétimo encadernado. E onde estão nossos personagens nesse momento? Eles estão chegando na Austrália, né? E a história começa de um jeito engraçado, né? Porque é uma repórter que tá fazendo uma matéria sobre o último homem na Terra, né? E ela tá entrevistando um monte de mulheres que vão dando as versões delas pra aquilo, né? A opinião delas sobre isso e tal. E ela tá fazendo as entrevistas e tem uma fala engraçada, né? Que ela fala, né, que se ela tiver alguma prova de que existe um homem, ela dá todo o chá da China ali pra ela e tal, e falando isso do lado do submarino onde tá o Yorick, né? Eles não fazem nem ideia que o Yorick tá dentro do submarino, né? Mas o que é legal... Ela negociava com... Ela tava negociando com essas fontes dessa maneira, né? Como não existe mais dinheiro aí no mundo, porque as mulheres são inúteis, elas trocam chá, trocam aceito, essas coisas. É que então ela oferecia uma caixinha de chá por pistas sobre o último homem, né? Ela falava que se tivesse uma prova, ela daria todo o chá da China. É, mas só pra contextualizar o amigo ouvinte, depois dessa declaração horrível do Márcio, é que vocês imaginam que a economia ficou um pouquinho abalada, né? Então as moedas não valiam mais nada. A humanidade voltou pra era do escambo, né? Trocar uma coisa pela outra. O que tinha valor eram uns bens que elas podiam consumir, né? Mantimentos, chá, essas coisas. Mais ou menos o como que era... Não faz muito sentido ser para analisar, né? Mas tudo bem. Quer dizer que só homem pode ser economista. Não, cara, mas tu imagina que metade da população mundial, uma parte maior ainda da força de trabalho da humanidade, morreu. Tu acha que a economia... É, isso, além da maioria dos executivos das empresas, governos... Bancos. Exatamente. Então... Cara, no fundo, aquilo que a gente estava discutindo anteriormente, o que o BKV quis dizer é que a nossa sociedade, ela é... totalmente machista em todos os segmentos, né, cara? Então, se todos os homens sumissem, a economia ruiria e tudo isso pela falta das oportunidades que as mulheres têm, etc. Também, mas ele não tá, deixa ele não tá bastante errado. Claro isso, né? Ele não inventou eu nada. Eu não acho que tá errado, mas eu acho assim que radicalizou um pouco, cara. Eu acho que se realmente acontecesse, cara, eu não sei se regrediria tanto assim da maneira que ele colocou na Márcio, cara. Morreram 3 bilhões de pessoas, foi radical. Tá bom, cara, mas por exemplo, em São Paulo, tá? Se tivessem morrido todos os homens, com certeza ia ter mais vaga de estacionamento nas ruas. Mulher não ia aproveitar para fazer baliza, mas ia melhorar o trânsito, cara. É, mas em compensação, na zona do Meretriz ia cair o movimento, né, cara? É. Não, tanto que vai inverter isso, mas a gente vai falar depois, né? Isso, é. Mas o que importa nesse arco aí é o Yorick pressiona pra ir procurar a Beth na Austrália, né? Cara, como se a Austrália fosse um ovo, né? Isso, é. E detalhe, eles têm 22 horas antes do submarino continuar a viagem pro Japão. É, não, e é o objetivo principal de encontrar o protagonista moral da série, que é a solução pra humanidade. Isso, é porque ele sabia que a Beth tava na Austrália, porque a praga atinge bem quando ele tá falando com ela no telefone e tal, e ela tava fazendo um alcabout, um intercâmbio, sei lá, que ela tá fazendo na Austrália. Ele tinha o endereço de onde ela tava, por isso também que ele tava insistindo tanto, né? Ele queria ir pelo menos buscar uma pista. Aí ele, por sorte, foi parar na Austrália, né? É o cara mais sortudo do mundo, velho. Não, mas se ele cruzou o mundo, ela não podia ter saído de lá também, porra? É aquela lógica que não tem muito sentido, né, cara? Passaram 3 anos, a chance dele achar ela na Austrália era minúscula, né? De qualquer forma, eles saem lá, eles vão procurar a Beth e são pegos por essa jornalista aí, né, que acaba tirando uma foto dele pelado, né, Não, que merda, cara. O detalhe é que a 355 tava, saiu pra proteger ele, como sempre, e ele tava putinho, porque a 355 tava lambendo o carpete com a Alison até agora, cara. ele era um cara romântico, cara. Ele achava que a 355 e a Alison eram como irmãs, assim. Ah, é, não, porra. Ele fala, né, que ele não... Ele diz que não tava com ciúme por causa dela e nem por causa da doutora Alison, e sim pelo fato que, como os três eram fodidos, solitário, eles tinham uma irmandade. Como as duas lá estavam se realizando, conhecendo lá intimamente, né? Ele se sentiu excluído. Porque é um estúpido, né, cara? Porque já que as duas estavam acontecendo naquele momento, o mínimo que ele podia ter feito era ter entrado no meio pelo sentido de irmandade que eles já tinham, cara. Era uma obrigação moral pra ajudar, né? Pra oferecer, olha, vocês não têm, tô aqui. Alguém pode precisar, dependendo, né? Bom, a doutora Alison não ia na dele porque ela era lésbica. Ela já, né? Era, ela já era. É. Na real, ela que tá em tanto cima. Que nesse arco, ela começa, ela e a Rose já se acertam as duas, né? Só tem um homem no mundo, cara. Lésbica pode mudar de lado a qualquer momento. Não, meu pode, mas... Não, mas ela olha pro Yorick, ela só... A única coisa que ela faz é tirar sarro do cara. Meu, mas cara, mas tudo bem, mas não tinha como melhorar a situação, porque a 355, hétero. A doutora Alison, lésbica. O último homem do mundo no meio. Ele fala, meu, me dei bem de qualquer jeito aqui. Não, no meio não, pela tua lógica, quem ia ficar no meio era 355. Então, melhor ainda, cara. Não consigo visualizar uma situação melhor que essa, cara. Pô, e ainda ia ser sexo, homenagem a Troar interracial. Bissexual interracial, olha só, cara. É por isso que eles não botaram essa parte, cara. Uma japonesa, né, e uma afrodescendente. Só faltou um macaquinho ali no meio. Tá, mas enfim. Vocês veem que eles são tão inúteis, né, cara, que eles chegam na Austrália, que é um dos maiores países do mundo, cheio de gente, e tipo, não é assim um super grupo de espionagem que encontra eles. É uma jornalista de tabloide, cara. Não, cara, Tava investigando uma lenda urbana aqui, naquela altura do campeonato. E veja que foda, cara. Os caras estabeleceram, até então, que a 355 é a versão feminina do Daniel Craig. É o 007 ali de versão mulher. Ela é foda, né? E aí, cara, ela enfrenta israelense, ela enfrenta ninja, tudo que é possível, e é pega de surpresa por uma jornalista de meia-idade, cara. Não, ainda tinha jornal, cara. Ainda tinha jornal. Era tipo um tabloide, né? Ele era tipo um tabloide, é. Era notícias populares. É, notícias populares. Acabou o chá. Não, é que o Yorick, era tipo o pé grande já, entendeu? Ele era uma lenda urbana. Ele tinha sido, eu acho que eu vi o último homem lá, não sei aonde. A especialidade do jornal era dar notícia falando sobre os eventuais aparecimentos do David Beckham. Pela foto, só pé grande mesmo, né? Quem não viu, o pinto do Yorick que finalmente aparece nessa edição, se alguém tava esperando, né? E não é uma coisa muito impressionante, não. Como não poderia ser, pô? O cara tava na Austrália, humilhado, sozinho, com frio, cara. Vocês queriam que fosse o quê? Não adianta defender, não, bicho. Ele é um inútil. Até nesse sentido, cara. Cara, o Victor defende até o pinto do Yorick. Vocês não sabem o tamanho do meu, né, cara? Eu tenho que manter os... Então, assim, você nota que nitidamente o Victor se identificou com o Yorick, né? Ou porque ele não cobre ninguém, ou porque tem um pintinho minúsculo também. Não. É de bom tamanho, né, minúsculo. Bom, mas enfim, né, a jornalista tira a foto do pintinho minúsculo do Yorick fazendo com que ele e a 355 tenham que desistir de procurar a Bat-1 para encontrar a jornalista e impedir que seja divulgado a fotografia para não causar pânico mundial. É o que não faz sentido, né, cara? Foda-se. Não, na real é que ele era um alvo, né? Ele era um alvo fácil. Todo mundo, cara, pelos mais vários motivos, queria pegar ele, né? Mas os principais inimigos, as israelenses, tipo, grupos secretos e tal, já sabiam que ele existia. Se divulgar pra população em geral, tá, pode causar um pânico, mas ele não corre perigo. Ele só andava disfarçado, pô. Mas tanto é que depois que rola toda a putaria, né, o Yorick tem lá uns 30 segundos de lucidez e fala, meu, deixa eu publicar essa porra. É um tabloide, a especialidade dos caras é falar sobre a desaparição do David Beckham. Ninguém vai acreditar que isso aqui é verdade mesmo. Deixa pode ser uma falta antiga, cara. Ele tava segurando o jornal do dia. Ah, é verdade, é verdade. O Kajima bem lembrou nessa terceira intervenção dele nesse podcast que o Yorick tá segurando o jornal. É verdade. O Kajima é o último homem do podcast, né, cara? É K o último homem. eles não queriam que a foto saísse porque isso ia colocar todos os países atrás dele, então nem ser só os israelenses e os negócios secretos. Ia dar um puta puteiro do caralho, cara. Na verdade, a missão deles já tava bem fodida e eles estavam tentando não foder mais, né, cara? É, mas o Yorick tava meio desencanado já, porque ele já tinha descoberto que o protagonista moral era o macaco, né? Então, era encontrar ele. Ele tava desencanado por isso, cara. O único trabalho dele na série inteira é cuidar do macaco, cara. Ele não faz porra nenhuma na série inteira. 355 e a Alison fazem tudo. Ele só tinha que cuidar da merda do macaco. Ele perde o macaco por uma ninja chamada mais... Toyota. Isso diz mais sobre o protagonista do que qualquer coisa, né, cara? O nome do macaco é tão, tão chato de falar que ninguém fala. Só fala o macaco. É, Upperzend. Upperzend, eu não sei se vocês contaram no primeiro, mas Upperzend é aquele E... comercial. E-comercial, né? O York é tão inútil que ele não sabe botar um nome decente no macaco. Cara, que nome ridículo, né, cara? Rapaz, ele devia ter traduzido pra e-comercial, né? Seria mais legal. E-comercial, volte aqui. Depois disso aí, né, que mostra a Alter indo atrás da mãe do Yorick, né, e metendo bala nela, né. Essa parte é chocante, cara, eu fiquei muito triste nessa parte, cara. Logo depois dela ter uma alegria de estar vendo a foto do filho lá, sabendo que ele tá vivo, já é assassinada pela Alter, que já vê que a Alter já é meio maluca das ideias, né. Já, se então, a gente tinha alguma dúvida... Desnecessário, né, cara, isso daí, desnecessário. A Alter até então, vamos dizer, ela vinha... Ela era coerente, né. Então isso, dentro do contexto da série, ela vinha com uma certa coerência, né? E aí agora ela simplesmente se torna o Darth Vader, assim, de uma hora pra outra, matando impiedosamente a mãe do cara sem motivo nenhum. Não, mas isso vai fazer mais sentido no final, né? Não, mas tem exatamente. Porque ela descobriu que a mãe dele tava usando ela pra achar o Yorick, né? É, foi uma vingança, né? É, ela disse pra Alter que era uma parceria, não sei o que e tal, mas na verdade ela tava usando pra achar o filho, né? E aí a Alter descobriu isso e ficou puta. Isso até prova um pouco que as mulheres eram meio inúteis nessa série, pelo menos no serviço secreto americano, né? Porque a mãe dele era presidente nesse ponto, não era? Não, ela era deputada. Ela era deputada aí. Ela era secretária de Estado nessa época. Ela foi nomeada. Ela era secretária de Estado, exatamente. Mas ela tá na Casa Branca, dentro do escritório dela, e a Alter, na moral, ali, dá 3 tiros nela, 10 tiros nela. E... Não, mas é porque as forças também, os militares nos Estados Unidos também não era uma força de respeito mais, né? Não. Como a gente tinha falado, as israelenses eram a força militar mais forte do mundo naquele momento, né? As americanas ali não sobrou. Quase nada, né? Estavam só quebrando galho. O importante é que o Yorick descobre lá na Austrália uma mulher que conhece a Beth e sabia que ela tinha ido pra Paris. Tem esse detalhe, pra manter o mínimo de coerência na história, ele miraculosamente acha alguém que sabe pra onde foi a Beth. Não, ele tinha um recado. Ele tinha um endereço. Ele foi até o endereço e descobriu essa amiga da Beth aí. Tu vê que ninguém tinha celular mais, né, cara? Que seria tão mais fácil. Não, o celular já era. Quem é que vai operar o celular? Sei lá, mas que ia reduzir bastante a história aí, né, cara? Não, vocês não estão entendendo. Celular, internet, não tem... Algumas coisas iam voltando à operação, mas de uma forma geral, tanto que eles falam em algum ponto da série lá, que as cartas voltaram, assim, com o uso das cartas, né, do correio, voltou a ser comum, porque na maioria dos lugares nem energia elétrica tinha. Vocês querem dizer que a infraestrutura do mundo estava ficando parecida com a infraestrutura do Brasil hoje, então é isso? Por aí. Celular não funcionava muito bem, autoestrada nem pensar. Alguns lugares não tinham luz. Exato, nem água. É, e nem uma questão de falta de mão de obra qualificada, mas uma questão de falta de mão de obra mesmo, porque metade da população morreu, né? É, não tinha gente, né, cara? Fora os acidentes que aconteceram, da praga atingiu, o avião caindo, faltou gente fazer manutenção, quebrou máquina, essas coisas todas. Essa historinha da edição 40 é importante porque a Hiro vai entregar uma carta pra Beth 2 e ela descobre que a Beth tá grávida, né? Ah, é verdade. Antes do fim do encadernado tem essa história com a Hiro achando a Beth na igreja, né? Isso. Que elas são atacadas por um grupo de uma freira, né? Um pessoal do Vaticano que acha que ela tá grávida do novo Messias e tal, né? Que ela foi engravidada. Tipo uma seita. Essa aí é na história da Hiro, né? Isso, gravidez imaculada. Elas acham que ela estando grávida de um menino, ele vai ser o novo Papa. Na verdade, não é nem um Messias, é um novo Papa. Tu vê que baixa a autoestima das mulheres na igreja, né, cara? Finalmente morreram os homens tudo. E elas estão procurando um homem pra ser papa. Porra! Não, mas elas falam. Elas falam num determinado momento lá, que é um. Que até a Hiro fala que é uma puta besteira que é o que elas estão falando. Que na verdade o que, que elas querem? Elas querem porque elas já estão controlando tudo, né? Mas elas precisam de um papa, homem, pra falar com Deus e confirmar que elas devem tomar conta de tudo agora. Sabe? Você não tem noção nenhuma. Cara, se eu sou esse homem, eu vou dizer não, não. Aí a Hiro vira assim e olha pra ela e fala, merda que vocês estão falando. Basicamente, a única coisa importante da história é descobrir que a Beth 2 ficou grávida do seu momentâneo encontro ali com o Yorick, né? Isso, e o encontro dela com a Hiro. E o Yorick é tão inútil que nem pra fazer um filho homem ele serve, porque é uma menina. mas isso só fala depois, né? Depois que, não, elas fazem uma ecografia nela e elas desistem quando vem que é menina, né? Fazem um outro. É. Aí sim, a história seguinte, que é a história da 355. Botões. Que é a que começava lá com, elas, com eles fugindo dos canibais lá. É, que é a primeira história de background da 355, né? Que mostra o passado dela. Lá na edição 41 já, né? Mais da metade da série já passou, a gente não sabia quem era a 355. Mas não é nenhuma revelação muito bombástica, assim, né? Não, é só pra mostrar que ela é a versão feminina do Daniel Craig, como o Márcio falou, né? É só pra mostrar que um dia ela já mijou nas calças, né? Ela era órfã, que foi recrutada lá por uma agente do Círculo de Cooper e tal, que na época era agente 355, né? E que acaba atraindo o círculo e tal, e ela mata a então agente 355 e se torna, né, a nova. Não, mas ela mata de uma maneira que relaciona com o grupo de canibais. Sim, mas o grupo de canibais, se a gente tiver que explicar como é que eles apareceram na história... Não, mas eu nem sei como eles apareceram na história, eles só apareceram lá falando. Não, eu sei que aí deu o momento flashback na cabeça da 355, porque ela lembrou que matou a mentora arrancando a garganta dela na mordida. É, mais uma cena pra chocar, né? É, pra mostrar o quão Daniel Craig e a 355 é, né? É, mais importante do que essa é a próxima, que faz um background do protagonista da série, né? Do Ampersand. Sim, aí sim. Aí, que são uma das histórias mais importantes de toda a série. Aliás, o título é bem bacana, né? Mil Máquinas de Escrever. Você entendeu esse título? Eles explicam na história uma hora. É aquela correlação de colocar o macaco com a máquina de escrever e tal. Certo momento ele digitando tecla aleatória pode sair tipo Shakespeare, sabe? É uma teoria de probabilidade e tal. É, mil macacos em mil máquinas de escrever acabam escrevendo alguma coisa que preste. Um conceito bem idiota, na verdade. Cara, provavelmente esse conceito idiota que a gente mal entendeu deve ter alguma explicação muito bem embasada. Sim, que nós estamos menosprezando nesse momento, cara. Ah, é probabilidade, né, cara? Tipo, a chance de escrever qualquer coisa que não faça sentido é mesmo de escrever uma coisa que faz sentido. Então, mas aí mostra lá, basicamente, que o Ampersand deveria ter ido pra Doutora Mann e, por engano, foi pro Yorick, né? Isso. Sim, que ele foi contaminado com alguma coisa por alguém, né? Isso, exatamente. Ele aparece sendo injetado com algum tipo de substância e aí já começa a revelar um pouco a explicação mais plausível, ou pelo menos mais detalhada, né? Que o BKV dá pra praga, que depois a gente vai ver qual é, né? Mas é basicamente isso, né? É a história só pra mostrar o Percent sendo inoculado lá com alguma coisa e que ele deveria ter ido, na verdade, para o Dr. Alison Mann, mas ele acaba indo pro York, não tinha mais o que fazer e decidiu adotar o macaco. É, e depois mostra ele fugindo da Toyota, né? É no final da história, volta pro presente e mostra ele escapando da Toyota, que é o prólogo do arco seguinte, que é os Dragões de Kimono, né? Isso, e a Toyota é ninja inútil pra cacete, né? Perdeu o macaco de novo. Até hoje eu não entendo por que exatamente ela é uma ninja, assim, sabe? Ela podia ser uma agente especial, como a 355 e tal, saiba lutar e tal, mas... Assim, eu não consigo entender por que ela tem que ser uma ninja, só porque ela é japonesa. E se veste porque preto. Ela é japonesa e no Japão só tem ninja. Ela é japonesa, se veste preto e usa uma katana, que é mais precisa pra ser ninja hoje em dia. É só pra usar um clichê massa velho, né? Óbvio! Exatamente. Óbvio! Hein, Ricardo? Antes da gente partir pro encadernado do Dragões de Kimono, número 8, tivemos um plot twist no nosso podcast. Chegou o último homem do podcast. Deu fim? Ó, é sempre bom ser o Yorick da vez. Pô, nem sempre, cara. Ou não, né, cara? Ou não, cara. Cara, acho que não, porque o Yorick só não era gay porque não tinha mais homem no mundo, cara. Obrigado! Não digo Delfim, mas o Yorick tinha todos os drives instalados, cara. Era só dar um enter e rodar o programa. Faltou hardware, né, cara? Faltou o periférico pra ele virar um game. Então tá, agora que já estamos com o cast completo, vamos continuar. Ricardo, você tava falando do Dragões de Kimono? É, o Dragões de Kimono começa com eles no Japão, né? E aí eles estão em Yokogata, né? A cidade lá onde a doutora Aman, sabe, onde tem a casa da família dela, tudo, né? E eles resolvem se dividir, porque o sinal que o Ampersand tá, do chip que tá implantado no Ampersand lá, tá emitindo, tá correspondendo a Tóquio, né? Então eles resolvem se dividir, a doutora mãe e a Rose vão pra casa da família dela, né? E a 355 com o Yorick vão pra Tóquio. Malandramente, a Allison levou a namorada pra casa, né? Isso. Foda-se o Ampersand, né? É pra apresentar pra família, pô. E malandramente, a mãe da doutora May tratou como se deve, né? A nova namorada da filha. Enfiou uma espada nela, né? Ela com uma espada. Nesse meio tempo aí, elas acabam descobrindo que o Ampersand, na verdade, foi encontrado por uma... Britney Spears genérica lá, que tá controlando a Yakuza. Se é que isso faz algum sentido pra vocês, né? Cara, eu tinha esquecido disso. Não, esse arco é muito bom, porque ele mostra todas as bizarrices do Japão, né, cara? Sente o drama, inclusive, né? Inclusive, o Japão é o país onde o Yorick mais facilmente se guarda, que ele se veste lá de Michael Jackson e põe uma máscara na cara e ninguém questiona o que ele é ou não é. Exatamente. Eu não sei porque ele me lembra um personagem de algum mangá mesmo. Mas eu confesso que eu não sou tão especialista em mangá e não saberia dizer. Mas um fã de mangá acho que mataria na hora isso. Ó, fica o desafio aí pros ouvintes do Comic Pod e do podcast. Mangá tem muito loser, né? O Yorick é o loser completo. Não, eu acho que... Não, mas é que o Yorick, ele é meio andrógeno na série, né, cara? Porque ele passa o tempo todo disfarçado de mulher. E mangá tem, pelo menos os shoujo lá, os mangá pra menina, é cheio de personagem meio andrógeno mesmo, deve ser por isso. Ele podia ter deixado o cabelo crescer, né, cara? Teria sido tão mais fácil pra ele se disfarçar. É, ele mal... 3 anos e não conseguiu deixar o cabelo crescer. E o bacana desse arco é que chega um momento lá que eles descobrem a última palavra em putaria japonesa, né? Isso, é, e já no outro grupo, né, do Yorick, ele entra num puteiro, um bordel lá, e vem um homem cumprimentar ele muito amigavelmente. Né? Ele já ficou todo contentinho, né? Tudo bem, mas aí um homem, outro, ainda bem. Mas era um robô, né, Japão. Na verdade, não era bem um robô. Essa é uma tecnologia que... É um Actroid. Isso já existe no Japão. São androides com movimentos limitados, que tem pele de homem, roupa de homem ou de mulher, né? E basicamente são mulheres, né? Que são as Actroids. E que ficam em estandes de tecnologia nas feiras japonesas e tal. E cada vez mais perfeitos. Então, tipo. Isso é uma tecnologia que hoje se fala muito no Japão, né? Na época estava aparecendo. Mas como o mundo do Y avança muito no tempo, muito rápido, né? O momento da história em que isso aparece seria mais ou menos o nosso momento na história. Então, mais uma prova de como o Vogan estava ligado nos possíveis movimentos futuros que iam acontecer na tecnologia, com ou sem homem na parada. Deixa eu fazer uma pausa, porque o Vogan estava ligado num campo que é a especialidade do Léo Spy aqui conosco, que é a putaria, né, cara? Por quê, cara? A mulherada fica inventando formas e formas de continuar com a putaria, né, cara? Cara, imagina esse bando de mulher sem homem, cara. Você tem que inventar alguma coisa. Só vibrador e mão não tava dando certo. Antes já aparece lá as crossdresser, né? As mulheres que se fantasiam de homem e tal. Agora aparece o Zack Droid. Imagina o que não ia aparecer se... Mas também não era só putaria, né? Era um pouco de carência, né? Não, claro. É, eu tô sacaneando. É pra dormir de coxinha, né? Pelo que eu entendi, o objetivo do Android era esse, né? Era só ficar lá conversando e tal. Era uma figura masculina, né? Mas tava num puteiro, né? Na zona de luz vermelha ali. É, e aí quando eles conhecem a Yu, né? Ela era uma policial ou alguma coisa assim que acaba... percebendo ali um nicho de mercado depois que deu a praga, ela acaba descobrindo que é uma forma dela ganhar a vida com os Actroids ali, né? Ela acaba encontrando um Ampersand e, em troca de proteção lá com com a Britney Spears, chefe da Yakuza, acaba dando uma porcento pra ela, né? Sim, mas eu falo isso e eu começo, eu fico pensando em quão absurdo é, né? Imagina! Cara, pior é que não, não tem... é tão absurdo assim, tipo, a Yakuza aceita membros femininos? Eu acho que não, né? Todos os membros da Yakuza devem ter morrido, então não deve ter sido difícil pra ela fazer uma Yakuza nova. Exatamente. É que essa definição é a melhor, né, cara? É a Britney Spears, é de fato uma cantora de música pop lá que resolveu ser mafiosa, né, cara? É, o próprio Yorick fala isso em algum momento da história, ele fala que ele não quer entregar o ampersand pra uma Britney Spears da vida lá, alguma coisa assim. E ela na real, ela passa chapada, drogada e tal. Na real, ela não tem muito o que fazer, ela fica procurando maneiras de se entreter, né? E o Upper Sand é só um brinquedinho novo, não tem nenhum objetivo grandioso por trás, né? Não, exatamente. É, mesmo porque ele não é um macaco com um objetivo grandioso, né? Um objeto grandioso. É, não ia resolver muita coisa, eu acho. Pois é. E aí, enquanto isso, a ninja lá, a Toyota, vai lá na casa da mãe, da Doutora Man lá e toca o terror, né? Aí a Doutora Man tem que acabar se defendendo, né, pra poder salvar a Rose e a mãe. É que nesse ponto ela vai pra matar todo mundo, né? É que nesse ponto da história, quando a Doutora Mãe e a Rose entram na casa da família lá achando que não tem ninguém, coisa e tal, a mãe dela tá lá e ataca a Rose na trairagem, né? Tá se defendendo com uma espada, fura a mulher, né? E aí ela tá, já nesse ponto, ela vê, se dá conta da bobagem que fez e tá fazendo uma cirurgia nela, né? Então a Toyota chega e não tem ninguém ali pra... A 355 tá com o Yorick fazendo não sei o quê. A Toyota chega lá e não tem ninguém pra se defender, né? O mais foda dessa história da mãe é que é tipo, a mãe sabe do Yorick, né? E daí, tipo, a doutora em bom português dos trapalhões, ela fala, Kuma? É, nessa parte eles já começam a revelar um pouco a explicação mais detalhada da série pra Praga e coisa e tal, mas ainda não é aqui. Bom, no meio tempo o Yorick e a 355 sozinhos resolvem invadir lá o prédio onde se refugiou a Britney Spears e a Yakuza Fake, né? E obviamente são capturados, né? Porque coisa que eles sabem fazer é ser capturados. Impressionante, cara. Eu não sei quem era mais inútil, cara. Eles em ser capturado ou todos que capturaram eles que nunca fizeram nada, né, cara? O último homem do mundo podia, sei lá, prender o cara pra fazer uma reprodução forçada, mas todo mundo dava um jeito de deixar ele fugir depois. Não, é aquela coisa de vilão do Batman, né, cara? Ah, vou deixá-lo preso nesse tanque dos tubarões, mas vou embora, não vou ficar esperando os tubarões comer ele. Aí eu... depois que eu dou aquela opinião sobre as mulheres, vocês falam que a gente vai ser processado. Não, é porque ele é um mestre das fugas, né, cara? Eles usam isso pra caralho também. Porque... Não nessa parte, mas tem uma parte lá da série que ele consegue abrir uma algema com uma caneta. Não sei como. Eu não sei de que forma que uma caneta consegue abrir uma algema, mas cara, sei lá, beleza. Lá no início ele foge do bunker super secreto, lá super seguro dos Estados Unidos e tal. Lá no começo, ele é o cara, pra fugir. Isso é muito absurdo, né? O cara fez um curso... por correspondência e virou, sei lá, o David Copperfield. Não, o Houdini, né, cara? O Houdini, né? Não, o Houdini era o mestre das fugas, né? Mas eu entendo, cara, ele só tinha duas coisas pra fazer. Três, cuidar do macaco, bater punheta e treinar os truquezinhos lá por correspondência que ele aprendeu. O cara deve ter... como ele perdeu o macaco, ele deve ter ficado mestre em pelo menos duas dessas coisas, né, cara? Bater punheta não é muito complicado, vamos combinar. Ele fala mal, não, eu tenho uma hora da série que ele deixa claro, né, que ele tá mirando no 5 contra 1. Próximo do fim da história, eles acabam conseguindo lá recuperar o Upper Sand, ou não? Me esqueci. Sim. Recuperam, mas a Toyota... A Toyota bom, sequestra uma das melhores cenas da série, cara. Não, é o Ampersand que abre a porta. O Ampersand salva eles, exatamente. O Ampersand tá vestido de James Bond, cara. Pode crer. Tá não, desperno. E ele abre a porta com uma cara que é muito engraçada, né? E nesse meio tempo, a Toyota tá lá brigando com a Doutora Man. Cara, no fim das contas, a Toyota sequestra a mãe da Doutora Man e vai embora. E aí acaba assim o arco principal do encadernado. É, só que nisso, lá no Kansas, lá na suíte quente, na fazenda, a Alter chega com um tanque e um monte de israelenses atrás das gêmeas lá, né? É, porque elas acabaram de fazer conseguir, né, com um experimento lá com o cocô do Ampersand lá, elas acabam fazendo com que o menino lá que nasceu lá dentro da suíte quente lá possa sair, né? Vladimir, o Vlad. É o próprio. Ele consegue, né, pela primeira vez, ver o mundo lá fora, né? Então elas estão vivendo ali, aquele grupo ali, bem... Não, na real, eles não dão... Né? Eu acho que eles dão a entender que elas fizeram experimento, mas como a praga não tem exatamente essa explicação de ser alguma coisa que tá no ar, pode não ter sido isso, né? Pode simplesmente ele ter saído e ficou em dúvida na série um bom tempo, né? Sim, sim. Ele pode ter saído e não tinha nada, não tinha motivo pra ele morrer. Tanto que no fim da série tem outros homens, mas enfim. E as israelenses chegam lá, mas... As mulheres conseguem fugir, né? Só quem fica lá e é capturada são as gêmeas, né? A Hiro, a Siba, a Natália, elas conseguem fugir com os filhos, né? Isso, a Natália e a Beth é a melhor personagem da série, né? A Natália, na minha opinião. É, a Natália é muito maneira. É, a Natália é legal mesmo. Elas até ensaiam uma resistência ali, né? Elas tentam resistir às israelenses e tal, fazem uma emboscada, mas acaba as gêmeas lá, coitadas, são capturadas. Bucha de canhão fazer o quê? Mas essa parte da série eu achei bacana, porque elas ficam... É tipo um sitcom, né, cara? Três solteironas e um bebê, né? Dois bebês. São quatro solteironas e dois bebês. Então tá, quatro solteironas. O Vitor não leu e nem contar os personagens. Eu li, mas eu esqueço e não sei contar, cara. É outro problema. Mas até a gente saber onde elas estão, né? Pra onde elas fugiram, né? Tem duas histórias aí, né? Nesse meio, né? Que é uma do flashback da Doutora Mãe e outra do flashback da Alter, né? É, mas o da Doutora Mãe é aquela coisa. Ela era lésbica, rejeitada e tal, etc e tal. Eu acho que o da Doutora Mãe é importante, que, se eu não me engano, é nessa história que a amante do pai dela, que eu esqueci o nome... Doutora Ming. Isso, a Doutora Ming. Ela explica aquela teoria que, se eu não me engano, é do campo morfogênico, alguma coisa assim. É, é a teoria do Animal Man, cara. Exatamente. Isso, é a teoria do Animal Man. Exatamente. Eu só meio que entendi aquela porra porque eu lembrei das histórias do Animal Man. Que ela explica pra ela que fenômenos que acontecem na natureza, como, por exemplo, que um determinado grupo de macacos aprende uma habilidade nova e aí outro grupo de macacos da mesma espécie... Estão muito distantes, aprende aquela habilidade que teria um campo morfogenético na Terra, que eles não sabem explicar ainda, a ciência não sabe explicar, que une todas as criaturas de mesma espécie, etc e tal, que, se você leu o Animal Man, como bem lembrou o Delfim, é basicamente a explicação para os poderes do Animal Man que o Grant Morrison dá na série dele. É, essa história é importante também porque mostra pela primeira vez o pai da Doutora Man, que vai ser bem importante no próximo encadernado, né? Isso. Exatamente. A história da Alter, né, que vai contar aí da família dela, como ela entrou pro exército e tal, né? Mas pra você entender os motivos dela ser tão radical do jeito que ela é, né? Não tem nenhum elemento que vá acrescentar pra história geral, né? Mas pra contextualizar o personagem, né? É, exatamente. Esses dois fill-ins, o da Doutora e da Alter, eles são desenhados pelo Goran Sudjuka, talvez pra dar tempo da Pia Guerra começar o arco novo, né? É, geralmente é assim, né? Entre os arcos eles botam uma ou duas edições com o desenhista. Aham, mas a edição da Alter é claramente pra tapar buraco. É claramente. Não é, tem... encheção de linguiça, né? Não tem nada. Né? Mas tem uma... Mas tipo, é pro contexto histórico da história, e é o que deixa o Ai tão bom, né? É que você realmente compreende o lado humano dela, tipo, é a primeira vez que você enxerga a Alter como algo mais do que uma fascistona israelense nazista, cara. Eu só quero salientar que o Delfim usou a tradução pro inglês e pro mineirês de why. O why, sim, é que eu li em inglês. Entendam. Tava sacaneando. Essas duas edições, elas têm um pouco mais de easter eggs Ys, né? A Pia Guerra adora botar Ys espalhados pelas histórias, sim, né? E o Goran, ele seguiu a mesma linha, só que ele foi um pouco mais óbvio. Tem Ys mais óbvios. Dá pra você achar melhor, assim. O próximo arco é o... Como que ele foi? Pátria-mãe. É o Pátria-mãe, exatamente. É o Pátria-mãe, eles já estão na China, né? Atrás da mãe da Doutora Man, né? Por que eles foram pra China, cara? Então, eles vão pra China porque a doutora Man vai atrás da mãe e dali o Yorick e a 355 vão pegar um trem transiberiano lá que vai levar eles até Paris, né? Nesse momento da história, na verdade eles estão ali se despedindo e tal, né? Estão os quatro ali reunidos se despedindo, eles vão colocar ali os pingos nos is pra até eles separarem, né? E aí acontece que a doutora Mann começa a passar mal, né? Daquele problema que ela começou a ter, e eles descobrem o segredo da Rose, né? Nesse ponto, né, ele já, a doutora Mann já estava com o ampersand de novo, então ela já podia começar a fazer as experiências nele e tal, para descobrir como ele sobreviveu à praga e tudo mais, e o Yorick não era mais necessário, né, então ele já ia para Paris encontrar a Beth. A Yorick nunca foi necessário, na verdade. Cara, mas eles achavam que ele era. Boca, cara, ele não é necessário desde o número 1, cara. mas eles achavam que ele era até antes do quinto encadernado, né? Mas ele acaba levando o Upper Sand porque a Man tira as amostras necessárias dele e tal. É, e eles conseguem fazer o Upper Sand fazer um fuco-fuco lá com a Bonnie, né? É verdade, ele... É. Tem uma cena deles olhando os macacos trepando, moral, né, cara? O protagonista moral se deu bem, cara. É, pô. Tem uma cena muito engraçada que é a doutora Man comendo batatinha, salgadinho, sei lá o que, olhando o macaco, carcar a macaca, né, cara? Tipo, ela diz pro Yorick, essa já é a quinta vez que ele tá... Já trepou mais que o Yorick na série toda. Na vida, cara. Mas aí a doutora Man começa a passar mal, né, e eles levam ela até onde eles sabem que a mãe dela tá, e eles acabam descobrindo, né, um plot twist aí da série que meio que muda tudo, né? É verdade, esse plot twist é bom, cara, e esse é... Não, e agora o Y não é nem mais o anti... Agora ele é o antepenúltimo Homem da Terra. É aquela última edição revelando que o vilão lá, que tava comandando a Toyota, era um homem, né? E não só era um homem, como é o pai da doutora Mano. Isso, grisalho de bigode, vai entender. E esse era homem mesmo, porque, né... O cara tem bigode, né? Você vê que o cara é o vilão, né, cara? Ele tem bigode. É, tem bigode. Não, e aí o Brian Cavall mostrou toda a sua xenofobia, né, cara? Que o vilão é um chinês de bigode. É vilão do James Bond, né, cara? Tem cara de vilão do James Bond, é, né? É um cientista maluco chinês de bigode. O que vocês têm contra pessoas de bigode mesmo? Bom, mas aí tá a doutora Man capturada lá e o pai dela, nesse momento, faz a revelação da teoria que em nenhum momento da série é admitida como a teoria certa, né, absoluta, mas é a teoria mais bem explicadinha, né? É a que faz um sentido maior dentro do que a série da história que a série estava contando até então, né? Que o gene Y, na história da humanidade, já estava se degradando e tal, caminhando lentamente para a própria extinção, o cromossomo Y, que no momento que a doutora Man conseguiu dar luz a um clone, né, que a humanidade... Na verdade, nem foi ela, né, na verdade foi ela, o pai dela. Foi ele. Ah, foi ele. Foi ele. Ele, na verdade, ele faz a Toyota colocar um abortivo na comida da doutora Man de tempos em tempos lá, para justamente... É que ela não conseguisse. É, eles estavam numa competição, né? Eles revelam que eles estavam numa competição pra ver quem clonava os seres humanos primeiro, né? É uma coisa bem doentia, né? O objetivo do protagonista moral da série ir parar com a doutora Man logo no começo era justamente pra ele conseguir contaminar ela e impedir que ela desse a luz ao primeiro clone. Isso, naquela história que ele aparece lá sendo injetado com alguma coisa, o pai dela revela que aquilo era um agente biológico, alguma coisa assim, que deveria contaminar a doutora Man pra fazer ela perder o clone. Enfim, era uma coisa que era pra ter um efeito abortivo nela, né? Mas como o macaco acabou indo pro Yorick, aí ele teve que mandar a Toyota lá. Isso, exatamente. A Toyota era o plano B, né, cara? E acabou acontecendo o contrário, né? Porque o Ampersand acabou, que ele injetou nele, acabou protegendo tanto o Ampersand quanto o Yorick do que causou a praga, né? É, eles não explicam muito bem porquê, mas eles dizem isso, que na verdade aquele agente que ele usou teve esse efeito colateral, que e acabou sendo justamente o contrário, né? A teoria dele pra praga é que o cromossomo Y deixou de ser necessário na natureza no momento que ele conseguiu criar um clone masculino com sucesso. Isso, e aí você linka com aquela teoria lá do campo morfogenético da doutora Ming e meio que entende que a natureza mandou uma mensagem através de todo o campo lá, todo o espectro das emoções, das cores, ultravioleta, sei lá o quê, que o cromossomo Y não era mais necessário e aí acabou com tudo, né? Agora eu posso falar que eu achei essa explicação uma bosta? Sim. Eu posso falar, você tá certo. Caramba, de todas as explicações da série, é melhor, né, cara? Não, a explicação. Ah, cara, o amuleto de Helena seria melhor do que isso. Cara. Não, a explicação não é de como o macaco e o Yorick se salvaram, a gente pode até considerar, mas não que a natureza considerou que o cromossomo Y não servia mais, mandou um e-mail pra galera toda, morreu todo mundo ao mesmo tempo, cara. Não, isso é ridículo. Vamos deixar pra discutir isso no final, que tem todos... A gente vai falar, fazer um compêndio das teorias. O que vale dizer agora, cara, é que independente da questão da praga, o que vale é que o protagonista moral era quem tava imune e que o Yorick, tá, ele só se tornou imune porque o protagonista tacava merda nele. E aí explica por que o Dr. Man lá tá vivo também, pelo mesmo motivo, né? O macaco tacava merda em todo mundo, né, cara? Tacar merda salvou a humanidade. O Yorick é tão inútil que a Capitã Gostosa, que tinha macaquinha também, fala que a primeira coisa que os macaquinhos aprendiam era usar o banheiro. Ele não conseguiu ensinar nem uma percentagem a cagar direito, cara. Ela diz pra ele, né, que os caputinhos praticamente já nasciam sabendo usar o banheiro. Era só uma percentagem que era filho da puta, né, cara? A Toyota prende a 355 e a Rose. Tanto que depois a 355 consegue se soltar com a caneta lá na algema. Pô, é a algema de shop, né, cara? O Léo conhece, Essa dá pra se livrar facinho, pô. O Léo já se livrou de algema com caneta, dá pra perceber, né? Já se livrou de momentos constrangedores, né, cara? E as duas acabam lutando e tal, e nesse meio tempo, que enquanto tudo isso estava sendo explicado, o Yorick tava junto com a doutora Man lá e os pais dela, né? Tanto que aí o pai da doutora Man, ele fala que eles, como eles são os últimos Gen Y, né, da face da Terra, que os dois têm que morrer e resolver esse negócio de uma vez por todas, né? Então ele, na verdade, vai injetar um monte de drogas lá pra matar o Yorick e ele vai se matar depois. E aí a doutora Man acaba dando lá com o pai dela tudo e aí ela consegue salvar o Yorick e o pai dela acaba morrendo. Sem contar que o pai dela era um tantinho quanto doente, porque tinha clones dela de várias idades, né? Ele consegue clonar e faz uma escolinha, uma escadinha de doutora Mana, pra ver se ele acertava uma, né? Ele se sente culpado, né, porque ele não conseguiu criar ela direito, e aí ele quer tentar de novo, né? Enfim, ele é perturbado. Indefinidamente. Todo mundo é perturbado nessa série, uns mais, outros menos, né? E aí ele morre, né? E, se eu não me engano, a 355 e a Toyota estão, nesse meio tempo, estão lutando também, né? Sim, que elas pegam aquelas arminhas que tem um nome japonês muito bacana que eu não lembro, que é tipo um bastão com uma lâmina de cada ponto, assim, e é uma porradaria bem legal lá que dá entre elas. É uma luta meio Matrix, né? Isso, é. Magnata, acho que chama. Não lembro. Y não é uma série de ação, mas tem algumas cenas de ação bacanas, assim. Essa aí é uma delas. Pra variar, como todo mundo já tinha sido furado, perfurado, 355 acaba sendo furada também, né, com a espada. Mas o jeito que ela fura a Toyota é muito mais cool do que o jeito que ela é furada. Mas só queria ilustrar que todo mundo nessa série acaba sendo ferido mortalmente e não morre, né? Ela enfia lá um cabo de madeira, lá um pedaço da arma no ouvido da Toyota, só que no mesmo tempo a Toyota também dá uma facada, espadada, sei lá o nome dessa porra de arma que o Ricardo falou aí, na barriga dela. Isso. Mas a ferida mortal é aquele negócio, né? Tem uma coisa triste pra te falar, né? Você nunca mais vai poder ter filhos. Ela inteligentemente fala, né? Como se alguém fosse ser capaz de me engravidar nesse novo mundo, né? Não, porque ela já reconhece que o Yorick é um caso perdido. Porque olha só, tinha três homens, né? O Charado Vlad, o Yorick e o pai do Dr. Aman. O Charado Vlad era meio novinho. O pai do Dr. Aman acabou de morrer. E o Yorick era inútil, né, cara? Não, Não, mas é aquele negócio, né, cara? Se ele tem que, é que nem ele fala, é melhor ser o último homem do que o penúltimo homem morto, né? É. Agora, não, mas era importante também porque a Doutora Mann precisava de alguém pra engravidar dos clones que ela ia fazer, né? E ela não podia mais, que ela tinha tido problema lá com o clone dela. Agora a 355 também não pode. Então sobrou a Rose aí, que ficou lá com a Doutora Mann exatamente pra isso, né? A Rose que era pirata e tava de papagaio de pirata na história, não. Né, ela era espiã do capitão, né? Ela era espiã, tanto que no começo desse arco aí ela manda a capitã dela ir pastar, que ela descobre que tá apaixonada pela Doutora Mann e aí acaba ficando com ela, né? A capitã da Marinha Australiana. Nossa, essa história é tão velha, né, cara? Daí tipo, não, eu realmente eu tava te espionando, mas isso era só no começo, depois eu me apaixonei. Depois da 15º orgasmo, eu por algum motivo me apaixonei. E os filins que fecha esse encadernado? Eu gosto muito daquele obituarista que retoma a história daquela personagem lá das primeiras duas, três edições, que é a supermodelo que dirige um caminhão de lixo recolhendo corpos, né, cara? É, mas antes disso aí, é bom só mencionar que a última cena do arco anterior é a Beth em Paris procurando o Yorick, né? Mostrando a foto deles pra tudo quanto é lado e tal. É um ponto de um gancho interessante pro arco que vem depois. Sim, né? É onde não, a história vai... Mas peraí, é tipo, toda mulherada acha que não existe mais homem, ela fica mostrando a foto dele pra todo mundo. Sim, e perguntando... É, é. É, mas não deve ser uma coisa muito incomum. Vocês imaginam que as mulheres estavam um tanto traumatizadas. O que devia ter de mulher andando por aí com fotinho, procurando algum ente querido, não devia ser pouca coisa. Não, beleza, mas ela queria ser levada a sério. Não, aí cada louco a sua mania, né, cara? Tanto é que a página deixa claro que tá todo mundo ignorando ela, né? É, não tá. É mais ou menos como aquela cena que a Natália aparece lá na primeira parte da série, né? É, dizendo, é que ela não sabe falar inglês, né? Ela fica, os homens na Lua, tem que achar os homens na Lua, porque os homens estão na estação espacial, né? Que ninguém leva ela a sério e tal. E na real ela tinha razão, né? Mas a gente tava falando dos filhinhos, né? Das histórias isoladas que fecha a edição. E essa, a história obituarista que volta lá na... Era a Jennifer, né? Isso, é aquela supermodelo lá do primeiro arco lá, que é a primeira a encontrar o Yorick, né? Isso, ela não é uma história que acrescente grande coisa na saga, aliás, não acrescenta nada, mas eu achei bacana eles retomarem isso aí, um elemento lá do começo. É legal e é importante também porque ela vai no funeral da mãe do Yorick, né? Isso. É, ela acaba fazendo, ela acaba organizando o funeral da mãe do Yorick, né? É, ela é chamada... É, pra recolher, né, corpos e tal. E aí ela vê a mãe do Yorick morta lá. É, aí ela pensa... No fundo, parece que o BKV não tinha muito o que fazer ali pra encher linguiça e aí decidiu colar essa historinha, né? É que isso é aquelas histórias que o autor bota pra recompensar o leitor, né? Aquela cena chocante da mãe do Yorick sendo morta lá ficou sem resolução, né? Parece lá... A Alter matando ela e fica por isso, né? A gente não sabe que fim levou, se de fato morreu, se não morreu, se vai voltar, se como um ciborgue, alguma coisa assim. Nossa senhora! E nessa história resolve isso, né? Aparece ela tendo um funeral digno e tal. É bem bacana. E a outra história que fecha, chamada Tragicomédia, retoma também aquelas personagens daquela história em duas partes da companhia de teatro, né? Que elas desistiram de fazer teatro e estão tentando fazer um filme sobre o último homem da Terra, né? Aquela história da companhia de teatro é bem bacana. E acho que nessa aí a curiosidade mais interessante é que, lá pelas tantas, elas chegam à conclusão que não adianta porra nenhuma tentar fazer um filme, que uma história tão absurda quanto aquela só ia ter alguma penetração se eles usassem um gênero que não fosse tão levado a sério. Aí elas fazem uma história em quadrinhos. Aí elas fazem uma história em quadrinhos onde todas as mulheres morreram e só sobrou uma mulher e a sua égua. Isso. Aí nesse ponto da história, já tinha sido resolvido o lance da morte dos homens, porque já se sabia o motivo, já se sabia como reverter o processo. A Doutora Mann estava trabalhando nisso, ela ia chegar num resultado satisfatório, mas faltava fechar a história do Yorick, né? Porque dos personagens, eu acho, né? De todos eles, né? todos eles. É, mas principalmente do Yorick, que ele passou a série inteira atrás da Beth e ele ainda não tinha conseguido encontrar ela. Então acho que essa história é pra chegar nesse fim, né? Exatamente, fechar, né? Dar um closure nessa questão que era ele finalmente encontrar a Beth, né? A Beth 1. É, porque toda história tem que ter um componente emocional, né? Toda a série do Y tem uma coisa de drama, de tragédia, né, de apocalipse, vamos dizer assim, que tem uma questão prática lá, não existem mais homens e você tem uma esperança de repovoar a Terra, tal, não sei o quê, mas é uma história, é um drama humano, né, de um cara tentando encontrar a mulher que ele ama, tal, e acontece um monte, entendeu? Tem esse paralelo, esse componente emocional, né, pra poder ligar isso e fazer o leitor se importar, né, aquela coisa mais... sentimentos mais básicos, né? Eu acho que eles equilibram bem, né? Tem essa parte do drama, mas eles equilibram muito bem, principalmente com humor. É uma história, tem muitos momentos de humor, é bem divertido de ler. E também com esses momentos que você, de fato, se importa com o personagem, né? Como o Ricardo tava falando. Mas não com o Yorick. O Márcio não vai se importar com o Yorick sob nenhuma circunstância. Nem se for interpretado pelo Bruce Willis no filme, né, cara? Só se for lá no último capítulo. Sim, né? No último capítulo. O Yorick novo pode ser, então, o Robin lá, né? Pela lógica. O Joseph Gordon-Levitt? Já que ele agora é conhecido como Bruce Willis novo, né? Ah, é verdade, por causa do Looper. Mas é legal porque todos os outros personagens acabam convergindo pra Paris, né? O grupo da Hero, né, com as crianças... As quatro solteironas e os dois bebês. É, exatamente. Elas acabam indo pra lá, a Alter acaba indo pra lá, né? A Beth já tá lá, o Yorick tá chegando lá. É, então, todos os outros personagens... Então, é realmente um fechamento de todos eles. Centrados naquela trama do Yorick com a Beth, mas todos os outros estão ali. Então, a história de todos eles vão se fechar ali também, mas né? A 355 só que vai a mãe e a... A mãe e a Rose ficam na China. E a mãe e a Rose ficam, né? O plot delas resolveu ali. Isso, por que a 355 acompanha eles? É, porque é a segurança dele, né? Mas a 355 continua acompanhando o Yorick. Mas ela não tá numa já de largar a barca, que já fez o trabalho dela, não sei o quê. Ela chega no... Isso é nesse encadernado, né? É, ela, na verdade, ela vai porque eles ficaram amigos, né? Todos os três ali, né? O trio principal ficou muito amigo, né? Então, ela meio que sente que deve isso a ele, de ir lá, de ir com ele, de ajudar ele a chegar até a Beth. Então, ela acaba tomando a missão pra ela também, né? Até ela porque ela sabe que ele é um idiota e que não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? É por aí também. Se eu não me engano, ela fala exatamente isso. Bom, aí o Yorick chega em Paris, inevitavelmente encontra a Beth, afinal Paris também é um cu de cidade, né? Com encontrar uma pessoa numa metrópole, que é a coisa mais fácil do mundo. É só você ir na Praça da Sé que você encontra. Cara, Não vou dizer o Ricardo porque você realmente encontraria ele pelo volume, mas sei lá. Não, cara, eu ia dizer, essa série é que nem novela da Globo, né, cara? Pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Istambul, todo mundo se esbarra, né, cara? Não, mas ali. Não, mas também tem que explicar o seguinte, né? Pelo. Ela tava dentro do contexto, né? Porque era no Arco do Triunfo. Não, mas pelo. É, também, eles falam isso, né? Que ele. Mas dá a entender na história que eles se passam alguns dias que eles estão ali procurando. Sim. Tanto que a Hero passa vários dias ali, tanto que ela chega um momento que ela fala, pô, isso aqui não tá adiantando, nós não vamos encontrar eles de jeito nenhum e tal. Tem isso também, né? Dá a entender que passa-se vários dias ali, né? Bom, mas quem primeiro encontra alguém é o Yorick que encontra a Beth, né? E quem encontra, na verdade, nem é ele, né? A 355 que acaba encontrando ela. Puta, né? Eu não lembrava disso nem isso. É, cara. Não, porque aí ela leva ele lá, leva ele, dá aquele cachecol que ela passa a série toda tricotando, né? Dá aquele cachecol pra ele, que é tipo, meio um pouco que ele percebe o que vai acontecer depois. E aí ele deixa ele na cara do gol pra encontrar a Beth, né? E ela some, e a 355 desaparece. Isso, ela sai da vida dele, né? Ela sai da vida dele, exatamente. E aí ele encontra a Beth, se beija, dá um beijo de cinema. Finalmente o Yorick tem uma atitude coerente durante toda a história, cara. A primeira coisa que ele faz é levar a Beth pra um quarto de motel e passar as próximas 48 horas comendo ela. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso ele faz. Cara, eu tava... Porra, isso, cara. Se ele ficasse de putaria essa hora, aí larga a mão, né? Aí não tem mais esperança, né? E então, pelo menos deu também um prêmio pros leitores acompanharem Y até esse final, né, cara? Mostrando a Beth 1 pelada, né? De todas as formas possíveis. Ali tinha até, se você olhar bem e aumentar no computador, principalmente, dá pra ver até os pelinhos ali. É. Dá pra entender porque que o Márcio leu a história, né? Sim, não, ele deve ter passado horas estudando essa edição, cara. Bicho, cara, mas ó, cara, me deu uma raiva essa história no geral, cara, porque eu pensei que ia ter tanta putaria. Cara, quando sair a paródia pornô vai ter, cara, confia. O Márcio não sabia do que se tratava a série, né? Ele só sabia eu tô achando. A sinopse, não, pô, deve ter putaria, tá, né? Mas aí só pro BKV sacanear o Márcio. Logo depois que passa o tesão, que o sangue volta a circular pra cabeça, que o Yorick tem com a Beth? A DR. DR, né? Não, cara, mas ao contrário, achei sensacional, cara. Achei, assim, uma resposta pro Yorick muito boa, cara. Porque ele é tão inútil, ele é tão insignificante, cara, que ele ficou 59 edições, cara, 59 meses, sei lá quanto tempo demorou pra publicar essa porra, pra achar a Beth. Ele é o último homem do mundo e a mina tem o dom de falar pra ele. Aquele dia eu tava te ligando pra terminar com você. É que é lá no primeiro número, quando ele tá no telefonema com ela, que ela diz, ah, tem uma coisa pra te contar. Não, só um pouquinho, tá acontecendo uma coisa aqui fora, que é a praga, né, que tá dizimando todo mundo. E aí ela retoma esse assunto. Ela achou que era um bom momento, né? Bom, já dei bastante, já. Exatamente. Já resolveu, tá todo mundo cansado, vamos resolver isso aí também. Eu tô viva, você finalmente tá vivo também, acho que é um bom momento pra gente retomar e eu te lembrar que eu tava terminando com você. E aí o Yorick fica putinho, né? Não, nessa hora ele pensou assim, caralho, eu podia ter comido um monte de mulher. Na real foi isso, né, cara? Foi por isso que ele foi embora, né? Na cara dele, cara. Eu podia estar passando o rodo, ainda chegar aqui e dizer que tava apaixonado, mas que sabia que ela tava terminando comigo e por isso passei o rodo. Tinha desculpa perfeita, né, cara? Bom, mas aí o Yorick fica putinho, vai dar uma banda pro Paris de noite, né, com todo mundo que se preze depois de levar um fora, né? Na verdade, ele deu fora nela. Ela veio com um papo que mudou de ideia, que não sei o que também, né? Aí ele teve a única atitude coerente de homem na série toda, né, cara? É, exatamente. Já que ela mudou de ideia, porque ele era literalmente... Isso é aquela piada, né? Eu só ficaria com você se você fosse o último homem na face da Terra, né? Já que era o caso dele. Ele fica putinho e vai dar uma banda pro Paris. E nele saindo, chega Hiro. Muita coincidência essa série. É, essa série é cheia de coincidência. A Hiro chegou até o apartamento dela, cara. Cara, eu acho que alguém falou que viu o Yorick entrando e ela foi lá. Porque ela tá procurando o Yorick, né? Já chega mostrando a filha. Yorick, você achou a Beth agora? Adivinha, você tem uma filha. Não, ela mostra pra Beth. Pra Beth. Ah, a Hiro mostra pra Beth isso. Ele fala, então, Beth, você reencontrou com o Yorick aqui, que é o amor da tua vida? Então, ele encontrou outra Beth no caminho e fez um filho nela. Tá aqui, ó. Uma Beth também. É Beth, minha filha. Não, tudo Beth, são três Beths aí. Cara, ele tinha fetiche, né, cara? Fetiche por Beth. Uma Beth lá também, puta merda, né, cara? Ela batiza a filha de Beth também, mano. Pois é. Mas ela batiza a filha em homenagem a Beth 1, né? Não tem uma história assim. Caralho. Não é nem homenagem a ela própria, é homenagem a outra, que era o amor do Yorick. Criatividade. Bom, mas aí depois que elas têm essa revelação, na verdade, é o Yorick e a 355, né? É onde vai resolver, na verdade, a relação dos dois, né? Aí ele descobre que ele gosta dela, né? Ele, na verdade, já sabia que ele gostava dela. Ele já sempre gostou dela, só que ele tinha aquele negócio com a Beth, que ele tinha que encontrar a Beth e tudo. E aí, como agora o lance da Beth já tava superado, aí ele toma coragem e volta pra 355 e fala que amava ela, né? Mas eu tenho a impressão, cara, que ele, inclusive, queria encontrar a Beth, talvez pra dizer isso e ficar em paz ali com os sentimentos dele. Porque quando ele conversa com a 355... ele retoma aquela visão que ele tinha tido lá atrás, quando aquela parceira da 355 fez aquela terapia sadomasoquismo lá contra suicídio, e ele teve a revelação de qual que era o motivo que fazia ele querer continuar vivendo, e ele revela que o motivo era a 355, que ela aparece pelada lá, enrolada no cachecol e tal, né? E é, ele fala, verdade. Ela, exatamente. É, na verdade, quando eles colocaram isso na série, que ele tinha tido uma visão, eles não mostraram que era, eles deixaram em aberto, né? Eles deixaram em aberto. Podia ser qualquer coisa, podia ser um homem lá, um negão, um membro enorme. Ele descobre que ele é gay, vai saber. Faria muito mais sentido dentro do contexto. E ele ia ficar muito mais decepcionado, né? Já que não teria o negão, né? Tinha que esperar clonar, né, cara? Como é que vai clonar ele e dar origem ao negão? Sei lá, tinha que ir lá no túmulo do Kid Bengala, sei lá. Não sou eu que vou resolver isso aí, cara. Só que aí, cara, quando ele finalmente revela os sentimentos e ela confirma ali também, né? O que a gente já sabia, que ela também gosta dele. Ela fala pra ele ali no pé do ouvido o nome verdadeiro, que eu acho que ali dentro do contexto era assim o máximo de intimidade que ela tava pedindo ali com ele. Nós temos mais uma nojeira da Alter, né? Essa parte é foda, cara. Tem três partes. É a segunda parte mais foda de toda a série, né, cara? É, eu acho. A segunda parte mais foda de toda a série é ele olhando lá pra 355 e aquele pontinho na cabeça dela ali aumentando, né, cara? Isso, a Alter deu um tiro na cabeça desse cara. Essa é a parte que eu fiquei triste, na boa. Porque, tipo, é aquela coisa de leitor, de fã, né? Você acompanhou aquela porra toda, você tá torcendo pros caras, sabe? Mesmo sabendo que é clichê. Não, cara, mas ali é foda, porque ali realmente, da maneira que o BKV construiu a história, né, cara, era até aquela coisa assim, meio Rachel e Ross nas temporadas de Friends, você tava esperando chegar no final pros dois finalmente ficar junto, né? Quando os dois ficam junto, a mina morre, porra, cara, tipo, what the fuck, meu? É, e o pior, cara, é que ele teve duas oportunidades de fazer um final feliz. Ele podia ter chegado lá, encontrado a Beth, ficado com ela, beleza, acabou. Mas não, ele rompeu com a Beth. Aí, tá, tudo bem, tem a segunda chance, que era ele ficar com a 355, que era um lance que vinha sendo desenvolvido também. Mas não, a mulher morre, então, cara, duas chances de final feliz e não faz, sabe? Cara, mas nem duas, cara. Eu acho que como leitor, já tava num ponto que eu acho que ninguém mais queria que ele realmente ficasse com a Beth, cara. Queriam que ele se resolvesse a questão. Claro. Com a 5, né? Porque esse não romance, essa coisa platônica entre os dois foi construída tão devagar, cara, com tanta profundidade, com tanta intensidade, que você ficava lendo com raiva, falando, mano, que cara é imbecil, se toca, esquece dessa porra dessa Beth e fica com a mina que gosta de você, que tá aí do teu lado nos últimos 3, 4, 5 anos, cara. E é sutil, mas tá na história, né, esse interesse dos dois. E quando ele finalmente acontece isso, ele pega e dá um tapa na cara do leitor, matando a 355, cara. Foi muito foda, cara. Cara, eu juro que na edição seguinte eu fiquei esperando, não matou, na real, né, tem um plano. Pegadinha do malandro, né. É, aquelas coisas da Marvel, assim, na real era um sintozoide, sei lá. Era um clone, né. Era um MVA. Era um MVA. Era um MVA, era um PEN específico. Mas foi muito foda, cara. Foi a segunda pior cena aí da série, foi a morte da 355. E aí o York dá uma de macho, né? Acho que pela primeira vez na vida e vai pra cima da Alter, né, cara? É, e entra ali pra completar o serviço. A Alter entra lá, né? A Alter acaba entrando lá e ele enfrenta ela, né? E aí ele descobre o porquê, né, dela ter feito tudo isso, né? Porque ela também queria morrer, só que ela não tinha consciência disso, porque o Yorick tinha passado por aquela intervenção, ele descobriu que ele tava querendo se suicidar e saiu, né? E conseguiu se resolver. A Alter não. A Alter criou todo esse furdúncio todo, né? Pra simplesmente pra querer morrer. Ela queria morrer. Os dois se expunham ao perigo pra tentar morrer em combate, dentro do contexto do que ele falou. Ela sentia... O Yorick, depois que ele sofre intervenção, tanto que ele para de fazer merda, né, cara? Ele passa a se cuidar mais, tudo. Ele muda de comportamento. E a Alter, não. É, ela quer criar uma guerra... Pra ela poder morrer em combate. Isso, e ela queria morrer pelas mãos dele, né? Porque ela achava que morrer pela mão de uma outra mulher seria indigno da fodicidade dela, né? Exatamente. Aí. E aí o Yorick toma uma atitude muito legal, condizente dentro desse contexto, de deixar ela viva, né? Olha, ele não dá o que ela queria, né? O Márcio elogiando o Yorick, olha só. É, cara, em 60 edições, alguma coisa de bom ele tinha que fazer, né, cara? Que é o final, né, cara? esse é o final da série. Depois vai ter A edição seguinte é um epílogo já, isso, né? Isso, depois vai ter a última edição da série propriamente dita, que é o epílogo... Que é aquilo que deveria trazer algum alento aos fãs depois desse final triste pra caralho. Mas eu não sei vocês, cara, mas eu não fiquei assim muito, muito feliz assim com... Foi pior ainda, cara. Uma das edições mais. Cara, foi uma das edições mais deprimentes que eu já li, cara. É, o que que acontece? Ele só aparece lá com o York novinho, mas você vê que não é ele, né? Sendo abordado lá por uma mulher, acaba explicando que é um ele clone. Ele já fala que é um clone, né? É. Ele já fala que é um clone do Yorick original. Então eles meio que dão a entender que sim, que de fato a Doutora manteve sucesso e que a humanidade estava sendo repovoada aos poucos com clones, né? Ele até e diz. E a Beth era presidente da França, a filha dele. Isso, e a Beth era presidente da França. Um salto muito grande, né? 60 anos. E o Vladimir, o nosso xará aqui, era presidente da Rússia, né? Era o czar, né? Era o czar da Rússia, exato. Porque ele era filho, na verdade, do astronauta russo, né? Então, o que mostra como a humanidade precisa de um homem no comando, né? Porque volta a ter aquela polarização, né? Europa, Rússia... Não, só a Rússia é que tem um homem no comando. Isso, então, mas... Por causa da reversal russa, né? Que tem sempre o seu contrário. É primeira... E aí também Mas mesmo 60 anos no futuro... Os homens, né, os clones masculinos são poucos ainda, né? Eles dão a entender que, na verdade, o mundo tá rodando por causa das mulheres. É, sim, elas, não, que, elas que estudam, cara. Elas que têm as posições de comando. O Vladimir é o único, porque ele é tão velho quanto a Beth ali e tal, né? Mas ele que tá... É porque ele é um caso especial, né? Os outros clones ali... É, tanto tem um diálogo lá que o Yorick 17, é o 17, ele quer ir pro Canadá porque lá diz que tem uma universidade que aceita que os clones estudem, alguma coisa assim. É, eles dão uma contextualizada bem rapidinha na sociedade, como ela tá, e dão a entender que teve essa mudança, e que também que o material genético disponível para fazer os clones era pouco, né? Tanto que a maioria ainda era do Yorick e deveria ter alguns do Vladimir lá, enfim. Mas as mulheres, a maioria também é tudo, se não clone, é artificial, né? Tipo, injeção in vitro, porque todas aqui estão muito novas pra... Isso, é o pessoal jovem, né? O pessoal que se reproduziu depois da praga é praticamente todo mundo clone de alguém, né? Imagina, não tem muitas caras novas, assim, circulando. Oi? Isso acabaria com a humanidade, né, cara? Falam tanto que é na genética, a variabilidade genética que favorece, né? Não, mas é por isso que eles estão fazendo aos poucos, né? Eles estão deixando os clones se mixigenar aos poucos na humanidade e tal. No longo prazo vai funcionar, né? No curto prazo... É, no caso das mulheres não tem problema, porque assim, tem muita mulher disponível pra ser clonada. Agora, no caso dos homens é mais complicado, né? Isso. Até isso aí poderia ser melhor explorado. Com certeza deveria ter algum... Ah, não, as Amazonas estavam tacando fogo nos bancos de esperma e coisa e tal, né? Sim. Isso já se fala bem no começo. Foi bem explicado. É, e todo o material genético que estava armazenado também se destruiu junto com a praga, né? A praga acabou até com os espermatozoides, coitados. E aí tem a cena bem bacana do clone do Yorick conversando com, digamos, o que sobrou do Yorick original, isso, né? Isso, é porque o Yorick 17, esse foi convocado pela Beth. Virou o Dr. Brown, né? Pra conversar com o Yorick, porque o Yorick já velho voltou a apresentar tendências suicidas, né? Não, mas ela chamou esse Yorick 17 justamente porque ele é o único Yorick que é idiota que nem o Yorick original, né? Ela fala isso, ah, você me lembra muito dele. Então... É verdade. No fim da série, 16 deve ser de boa. No fim da série, ele deixa claro que ele é tão inútil quanto o Yorick original, né? No fim da... Exatamente. Mas aí bacana que começa lá o efeito Lost mostrando o flashback ali do destino dos principais personagens, né? Isso, mostra ali que a Hero e a Beth se encontraram, né? Ficaram juntos. A Beth 1, né? A Beth 1, né? A Lamberon Carpete. A Beth 2. foram passear pelo mundo lá pra se encontrar, né? A Doutora Mãe e a Rose continuaram juntas, trabalhando no clone lá. A coitada da Rose já tava na décima gravidez quando o Yorick encontra ela. E o Yorick vai envelhecendo, né, ao longo desses flashbacks. E aí... Não, mas quando ele encontra, quando ele vai visitar a Doutora Mãe, ela morreu, né? E a Rose tá grávida do primeiro clone masculino, na verdade. Isso. Né? Nesse momento, né, que a história volta. Tem Doutora Mãe lá, né? É, tem aquelas que ela já tá criando dela. Os clonezinhos da mãe, isso mesmo. Só que aí ele fala e volta um negócio, ele fala uma coisa interessante, né? Que é que os clones nunca vão conseguir chegar no mesmo nível da Doutora Mãe original, porque não tem o pai empurrando ela, desafiando ela, né? Competindo com ela e fazendo ela tentar forçar mais pra frente, né? Então elas. nesse ponto da história, eles já vão mostrando que o Yorick ficou bem mais cínico, né? Ele fala isso com uma certa maldade, até. Eu achei isso. Que ele já... Ele, por causa que... Por ter perdido a 355, por toda a merda que ele passou e tal. Ele não virou um cara mais legal, assim, né? Não é possível, né? Ele tá sozinho pelo mundo, mandou um foda-se pra humanidade, agora eu vou ver minha vida e tal. Tanto é que aí a gente tem a pior cena, pra mim, de... É, cara, esse flashback é uma merda. Que é o auge da cagada e da inutilidade do Yorick, né, cara? Que até naquele ponto ele consegue fazer merda, cara. Você tá falando dele com o Ampersand lá? Dele com o Ampersand, que ele dá o vinho lá pro Ampersand e faz o bichinho sofrer, coitado. Que me trouxe, assim, lágrimas aos olhos. Cara. Não, na verdade, cara, nessa cena tá o Yorick com o Ampersand no colo, e o Ampersand já tá velhinho, como todo animal, né? Envelhece, e o Yorick tá dizendo pra ele, ah, come, você precisa comer. E começa a chorar, assim, tu não entende, o raio do Ampersand não come, cara. Não, ele deu a uvinha envenenada, cara, pra ele parar de sofrer, só que aí ele sofre, né? Cara? Não, mas é porque ele bota pra fora. Não, ele não envenena. Ele morre não. Envenenado, cara. Ele envenena. Que isso, sim, Marcio? Ele envenena sim. Tanto que ele dá a uva e ele fala, pô, os caras me falaram que ia ser rápido. Que você isso, é, não, tá, o Marcio tem razão. Me desculpa por fazer razão. Você sofrer. Isso, Marcio. Essa é a cena mais triste, né, cara? Porra, é a cena mais triste. Esse macaco é o protagonista. Ah, é verdade. É a morte do protagonista moral, cara. Na real, ele deu a uva como uma eutanásia, né? Era pro... Deu como uma eutanásia, isso. Era cianeto, alguma parada assim. Só que o bicho, o raio do bicho sofre, né? E aí ele xinga o bicho. Puta, por que tu não engoliu de uma vez? Eu não lembro que ele discute com o Ampersand, que o Ampersand nunca obedece ele. Tá? Cara, a última coisa que ele fala, cara, que eu achei foda pra caralho, ele fala, meu, você lembra aquela vez no Brasil que a gente foi preso por não sei quem e tal, e a hora que eu consegui me soltar, você começou a gritar que nem um desesperado? Você foi o pior animal de estimação que existe no mundo, pô. E ele fala isso chorando, né, cara? Essa cena... Ele fala isso chorando e ele tá levando ele, na verdade, né, pra enterrar junto com a 355, né, cara? Isso. É, que são foi os mais foda. Importantes. Essa cena, cara, qualquer pessoa na face da Terra que já teve um animal de estimação deve ter chorado, cara, porque é muito pior. Só de lembrar eu me emociono, cara. Olha a piedade. É, porque é pior que o final de Marley e eu, cara, na boa. Não, é foda, cara. Só é comparável ao final de Sempre ao Seu Lado, que é outro filme de cachorro também, que eu não vou comentar aqui pra não me emocionar. Não, cara, sério, esse aqui é o pior final com bicho que eu já vi, foi esse de Y, cara. Esse aí é foda. Bicho é foda, triste. Né, cara? Bicho é sempre triste. Morreu 3 bilhões de pessoas na história, mas foda-se, né, cara? Foda-se, cara. Eu não vi a hora do Yorick morrer, cara, mas morreu o macaquinho e esse puto ainda sobreviveu. Bom. Mas aí chega no... Volta, né, pro Yorick 17 lá conversando com o Yorick original, né? Esquecendo a parte lá que a Rose entrega a mecha de cabelo da 355. Teve a oportunidade de clonar a 355 e não aceitou. Isso, né? Ele entendia isso. Que os clones não... Não eram iguais ao original, né? É aquilo que eu falei, nessa parte ele já tá... Quando ele chega lá pra falar com a Rose, que ela entrega a mecha de cabelo, já é o Yorick mais cínico, né? Ela dá a ele o DNA da 55, da 355 pra ele clonar e ele diz que não é a mesma coisa, não vai ser ela. Ele já dá a entender que ele perdeu um pouco a fé no futuro da humanidade por causa dos clones também, né? Que ele, que clone que não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa, então. Mas é... Ele tinha que amadurecer em algum ponto da série, né? É, ele amadurece pro mal, né, cara, na real. Ele virou um personagem triste, né, amargurado. Ah, mas também, cara, porra. Não tô criticando, tô dizendo depois que... Depois de tanta merda, né? Não tô criticando, tô dizendo que não era o final que os leitores queriam ver. Tá, e aí ele conversando com o Yorick 17 e tal, ele meio que diz que tá cansado daquilo tudo, mas que ainda não foi o último truque dele, né? Ele dá a entender que não era bem o suicídio que ele tava planejando. Ele tava com um monte de clones do Ampersand, né? Que ele até falava que nunca tinham conseguido fazer nenhum perto do original. Ah, essa parte é triste também, que ele tá, na verdade, é só pra contextualizar, ele tá o Dr. Brown, como já foi falado aqui, né? Velho, numa cela, com uma camisa de força e com um monte de macaquinho em volta, e ele diz, puta, nunca conseguiram acertar o Ampersand, essa parte é... É foda. Aí o Yorick 17 fala, tipo, ah, mas eles são tão comportados. Ele fala, justamente por isso. É bem isso. Não, acho que ele fala antes, ah, mas eles são tão comportados. Ele, pois é, nunca acertaram igual o Ampersand. Na verdade, dá a entender que ele treinou, né, todos aqueles lá, porque aí, quando ele acaba, né, aquele diálogo com o 17, ele faz todos os macaquinhos pular em cima do 17 e foge, né? Porque ele é um mestre de fuga, cara. Isso, aquela camisa de força pra ele não é nada, né? É, ele tava só assim, esperando, né? Eu acho que é um final bem justo, assim, ele terminar com ele fugindo e tal. É, ele não tem um destino, ele não aparece morrendo, ele não aparece feliz. Ele aparece fugiu, né, cara? Aberto, tipo, né? Cara, aí que tá, de certa maneira, ele tem aquela última flashback dele conversando com a 355, né, cara, que meio que resume ali o que foi o relacionamento deles, e fecha justamente a série toda, né, a edição e a série, com aquela imagem da camisa de força voando, né. Mostrando num formato de Y, né? No formato de Y. Mostrando claramente a liberdade dele, né, cara? É, e é bacana esse último flashback com a 5-5, que é um flashback bem naquela parte que a série ainda tava leve, de certa forma, né? Ele conversando com a 355, falando bobagem, os dois rindo, ainda jovens e tal, né? E meio que compensa todas as coisas tristes que aconteceram no final, fechando com uma imagem feliz, né? É, eu acho que só serve pra fazer o final ficar mais triste ainda, cara. É, na real. Pois é, fica mais triste ainda. Eu particularmente também acho, cara. Eu acho que não foi nenhum presente, nem compensação, não, cara. Foi pra deixar claro o quanto foi triste esse final, cara. Eu particularmente achei o final triste pra caralho, mas não vejo que outra maneira eu, por exemplo, encerraria a série. Vocês, o que vocês acharam? Eu acho que esse final triste foi bom exatamente por causa disso, sabe? Porque se tivesse sido um final feliz, seria muito clichê, sabe? A série foi toda pra terminar num final feliz, sabe? Esse final triste, ele faz muito mais sentido com o que a série foi ao longo das 60 edições. Por isso que eu achei tão legal. É, eles estão num mundo bem trágico, né? Vamos combinar. Apesar de ter muito humor na série, né? Eu achei muito bacana, cara, porque foi bem isso que o Vlad falou, né, cara? O BKV, ele optou por fazer um final chocante, porém condizente com todo o contexto que ele escreveu, cara. Ali, efetivamente, cara, se ele tivesse feito final feliz, o Yorick a 355, numa casa de campo, com dois, três filhos correndo, não daria, meu, um décimo do impacto que teve esse fim, cara. E as teorias pra praga, que era o grande mistério envolvendo a série, provavelmente que manteve muita gente lendo, o que vocês acharam das teorias? Porque não teve só aquela que nós mencionamos, né? É, o BK, ele deixou claro o seguinte, cara, que dentro da série, uma das teorias foi o que realmente aconteceu, tá? Ele não disse qual, cabia a quem lia decidir qual era, mas uma daquelas ali foi o que realmente aconteceu. Não, mas eu acho que ele deixa mais ou menos claro que foi o que o pai da doutora Mann falou, né? É pela relevância, cara, que teve, essa cara, foi a teoria tudo, mais, né, detalhada, né, cara? Mas não necessariamente a verdadeira. Tá, mas ele diz, tem aquele lance que ele fala que, na verdade, a onda foi uma onda que começou ali no Japão. Então, se foi uma onda que começou no Japão, não poderia ser nenhuma das outras. Ele coloca o Japão como epicentro, né, da onda, eles, então, em algum momento. Então, mas aí da que série. Tá, mas ainda assim, cara, isso daí é a teoria dele. Porque se você lembrar bem, tinha uma teoria que dizia que quando o amuleto de Helena lá fosse tirado da terra natal, ele traria uma maldição para a humanidade. E isso, a praga aconteceu instante que eles saíram do espaço aéreo da Jordânia. Isso, era o subplot do amuleto de Helena, que era a missão original da 355, né? Que se resolve lá no meio da série, que elas destroem o amuleto, pro amuleto à nunca toa, mais... né, cara? Não, era pro amuleto nunca mais poder ser devolvido, né? Elas queriam manter... Então, exatamente, elas queriam manter o status quo. Tá, mas então, se você for analisar por esse motivo, essa aí também tinha algum tipo, vamos dizer... Cara, eu quando li, eu cheguei à conclusão. Tem mais de uma explicação. Essa do campo morfogênico é a científica, entre aspas, né? É a explicação da ficção científica. A explicação do Amuleto de Helena é a explicação mágica, né? Então, mas a Alter também tinha uma que ela falava que Israel tinha desenvolvido um agente químico que não, era pra impedir as mulheres de ter filho. Círculo de Cooper. Pra impedir as mulheres de ter filhos homens e iam usar na China, né? É, ela culpava... Mas deu uma merda lá e matou todos os homens. É, na verdade, as duas teorias mais detalhadas... Nessa ordem, a mais detalhada é a do campo morfogênico. A segunda mais detalhada é a do amuleto de Helena, né? Que tem alguma explicação mais... E que perdura na história, né? A história do amuleto de Helena demora um pouco pra se resolver. O resto é só meio que mencionado, né? É uma teoria da boca de algum personagem lá em um determinado balão, se você passar rápido nem vê, né? É, mas pra mim, cara, a principal e a que fazia mais sentido era aquela que diziam que a praga tinha acontecido porque as mulheres não estavam tendo a mesma importância que os homens nas artes, né? Que inclusive quando elas foram impedidas lá de fazer as obras de Shakespeare, na Idade Média tinha acontecido a peste bubônica. É, na verdade assim, ninguém sabia de fato o que tinha causado a praga, então cada um criava a sua própria teoria, né? Porra, mas essa foi a... acho que foi a mais viagem de maconha, né? Não, tem aquela... É uma pior que a outra, cara. Vocês estão esquecendo do Yorick, né, cara? Diz que a humanidade morreu por causa de filme de mulherzinha, né, cara? Pelo filme da... É, mas eu acho isso consistente. É, e tem várias. Tem a teoria da Beth, né, que ela acha que foi alguma coisa do mundo dos sonhos, que acabou afetando o real. Tem várias teorias mencionadas ao longo da história, meio que como prêmio de consolação pra quem não gostou do final, né, da explicação, né. Brian Cavan deu uma entrevista que ele fala isso, né, ele não tomou partido de nenhuma teoria abertamente, mas ele disse que a explicação tá lá e que... Isso, exatamente. E cada leitor escolhe a que achar melhor, né? Você pega a que você achar melhor. É, mas na real dá pra ver que aquele que ele trabalhou mais foi a do pai da doutora mesmo, né? Isso. É, mas nenhuma dessas teorias é boa, cara. Não tinha como explicar. Pensa, cara. Do jeito que os homens morrem, eles morrem praticamente todos ao mesmo tempo. Sabe, não é como se tivesse dado um vírus lá que foi matando só o homem e se espalhou. A explicação do campo morfogênico lá é boa, cara. Mas é, não é. Não, cara, não faz sentido. Cara, nem essa que é mais desculpa, cara. É boa, cara. É a única é desculpa, porque não importa qual que é qual foi o motivo, cara. Cara, essa é aquilo que a Beth fala, o passado não importa mais. É por isso que é importante essas historinhas filins, e eu acho que da companhia de teatro tem uma hora que elas estão discutindo isso, né? Que elas falam daquele conto que é sobre o último homem, etc e tal. Em algum momento elas falam isso. Ah, mas por quê? Ah, não é explicado por quê na história. O que interessa é a história e o contexto. É uma história situada onde só tem um homem, entendeu? O BKV meio que já dá um tapa de luva lá no começo dizendo isso. Olha, essa é uma história onde todos os homens morreram e não interessa por quê. Eu quero contar a história assim, o meu cenário é esse, etc e tal. Entendeu? Então, na conversa do Yorick com a Beth, isso fica claro, porque... Ele fala pra ela que o passado importa, que eles têm que entender o que aconteceu, e ela deixa claro, fala, meu, não é necessário saber por que todos os homens morreram. O que importa é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Mas aí que tá, nenhuma teoria é boa, mas lembrando de Lost, pelo menos o cara deram uma explicação, cara. Por pior que seja, pode não ter gostado, pode não ser convincente, pode ser uma merda, mas pelo menos deram uma explicação, cara. Entregaram pro leitor uma recompensa pelo empenho dele em acompanhar a série toda, cara. Eu acho que é muito melhor deixar assim, uma explicação meia boca, outra explicação mais meia boca ainda, e mais um monte de explicações pinceladas, do que deixar sem explicação. Mas eu acho que no fim das contas não precisava da explicação sobre o que é a praga, sabe? Tipo, no fim das contas o HQ não é sobre a praga. Claro, não. É, eu também achei que não precisava. Mas não tem que falta de uma explicação formal, não. Ah, cara, eu ia ficar muito puto se não tivesse, cara. Mas só pra comentar rapidamente, tem um projeto de Y pra se adaptar no cinema, né? É, desde 2006, 2007. Desde que a série tava no começo, né? Porque ela é uma série bem cinematográfica, né? As edições são bem como um roteiro, né? Só que ela não ata nem desata, né, cara? Já perdeu o diretor, já perdeu o roteirista, tentaram vender série de TV. O Shia LaBeouf, ele teve fechado no projeto durante muito tempo, mas demorou tanto para sair a adaptação que ele acabou fazendo Transformers. E hoje em dia ele diz que ele não tá mais interessado em se manter como Yorick, porque para ele o Yorick e o personagem Transformers é exatamente o mesmo. Já passou por projeto de virar série de TV, de virar... Seria série, melhor até, né? Era melhor, exatamente. Para mim o melhor formato seria em série de TV. Série de TV fechada, né? Por favor. Da HBO. Sim, da HBO, exatamente. Até porque a estrutura é assim, né? A gente até falou lá na primeira parte, todo o planejamento dos arcos, das reviravoltas da história, dos ganchos, todos eles é muito pensado pra série de TV. É, você consegue dividir talvez aí essas 60 edições aí, você consegue dividir em quatro temporadas, assim, vai, no mesmo esquema que um Walking Dead, de 6, 7 edições, assim, de 6, 7 episódios por temporada, você consegue dividir a série toda. É o formato perfeito. O cinema teria que condensar tanta coisa, você não conseguiria desenvolver os personagens, ia ser uma coisa muito, assim, só por por causa da ideia, entendeu? É. Só por causa do conceito da série, mas o que faz a série ser boa, que é o desenvolvimento dos personagens, né, as situações, essa pegada de humor no meio da tragédia, né, que o Vogan fez, tal, que fez a série interessante, tudo isso ia pro lixo num filme de 2 horas. Eu torço pra, com o sucesso de Walking Dead, alguém perceba o potencial do que tem na mão e lance um seriado no mesmo formato. E eu torço pra gente parar de reclamar e ler o gibi que já tá... Existe. Já contrataram um diretor pro filme, então? É, fecharam agora em janeiro um meio que desconhecido, né? Um tal de Dan Trachtenberg, que eu nunca ouvi falar. Mas ele foi contratado pela New Line agora em janeiro de 2013 pra fazer adaptação como filme. Existe um fanfilme da primeira, baseado na primeira edição de Y no YouTube, que é bem... Sim. Interessante. Ah, bem lembrado. Tá o link aí no post, acesse, comente o fanfilme no YouTube, né? Aqui na página você comenta o podcast. Mas é isso, gente. Acho que a gente conseguiu contar a história toda do Y pro pessoal. Se não sair o filme, pelo menos você ouve o podcast, já tá sabendo o que vai acontecer. Não precisa nem esperar o filme. E leia os encadernados, né? Leia os encadernados, vale muito a pena. Os encadernados da Panini, puta, são 10 encadernados, sabe? É uma série curta, vale a pena ter na coleção, não é aquela coisa interminável. Isso é um mérito gigantesco fechada, da série, de ser fechada, de resolver tudo, sabe? 60 edições é muito tranquilo ali, os 10 encadernados. Então é, vale muito a pena. A série é muito boa. Queria agradecer o pessoal do Comic Pod, que fez mais esse crossover épico conosco aí, e dizer que o espaço é de vocês aí. Façam um jabá de vocês, tenham suas palavras finais. Ah, o Comic Pod é o podcast do site Terra Zero. É, a gente tem um podcast lá sobre, principalmente sobre DC Comics, mas a gente também fala sobre quadrinhos em geral. E o site Terra Zero, que é o maior site em português sobre DC Comics, né? É isso aí, acessa lá. terrazero.com.br. Ah, isso aí. Tá o link no post também. Então tá, galera, obrigado pela participação. Obrigado a você, nosso amigo ouvinte, por ter nos ouvido até aqui. Até a próxima e desculpa qualquer coisa. I survived the worst day in human history. The day all the men died. Except for one. And I've been assigned to protect him. Todo mundo já tem frase? Que não seja xingando a Yorick. Não. Pô, agora você matou, hein? Eu desliguei o ar-condicionado, tô de cueca no sofá. Achei que vocês deviam saber disso. eu não sei se eu quero continuar gravando agora, bicho. Se fosse fazer uma adaptação... Oi. Brasileira de Y, tinham que colocar o Vitor de Yorick, cara. Tem tudo a ver, cara.